Projeto X Podcast. Heroicamente começou mais um Projeto X e nessa semana mais um ciclo se completa, um ciclo importante aqui desse podcast, né? Porque todo mundo já sabe, hoje a semana é de falar do que, moçada? Quadrinhos! Oh yeah. E é DC dessa vez. Finalmente, cara. Um ciclo de 75 anos, na verdade. Olha aí, pessoal. Maravilha, hein? Hoje o Projeto X aqui está de chapeuzinho e cornetas. E língua de sogra, né? Pra comemorar o aniversário aqui do nosso vigilante que se veste de morcego favorito. Caraca! O Batman! Você tem tantos cruzador encapuzado, homem morcego, qualquer parada você pode usar vigilante que se veste de morcego favorito. Beleza. Poxa vida, né? Mas, bom, pessoal, hoje a gente tá aqui num podcast de detetives e nada mais justo do que vocês usarem a sua capacidade analítica para adivinhar o tema dessa semana. Lendo a postagem. Porque, obviamente, vocês não viram a capa nem a postagem. Não. Descobri sozinho. Olha quem baixar pelo iTunes não viu, hein? Mas o cara leu o nome, né? Leu o nome, porra. Né? O nome vê, porra. Dá pra ver. Não, vamos deixar um X no nome, né? Tem que ser muito desligadão pra deixar passar. Mas, enfim, hoje eu tô aqui com uma equipe aqui cheia de vontade, em nosso primeiro ano de aventuras aqui, pra falar sobre essa obra única do Batman, né? A gente tem aqui a redefinição de um mito, né? Uma história muito legal, de apresentação muito boa de um personagem aí que tá comemorando hoje. E eu tô aqui com uma equipe show de bola pra dissertar o que essa obra tem aqui de melhor. Batman 1, pessoal, chegou a hora da gente falar aqui dessa história aqui magnífica, né? Oh yeah! Uh-huh. Então, pra começar aqui a nossa investigação em cima dessa obra 100% show de bola, aqui é o Tenente Rhodes e, poxa, cara, morcegos Dory, eu não estava pronto. Não estava pronto. Aqui é o Cabeça e esse podcast só mostra o quão longe a gente fica do Batman, porque preparo nenhum, nunca. Caraca. Que merda. Aqui é o Panda e pra melhorar essa falta de preparo, eu acho válido a gente usar a mesma vírgula sonora do Batman Piada Mortal. Acho válido. Se precisar, eu devo ter isso salvo em algum lugar do meu computador. Porque o momento ia chegar. Aqui é o Sage, e lendo o Batman 1, até o Batman sacaneia a Zona Leste. Porra, Batman. Porra, é, cara. A Zona Leste é até de Gotham zoada, cara. Perigosa. Sempre. E mais uma vez aqui, né, falando de quadrinhos, a gente tem a honra aqui, diretamente do Sul para Gotham City, a presença aqui de Vinícius. Olha aí. Eu sou o Vinícius, e de hoje em diante, nenhum de vocês está a salvo. From this moment on, none of you are safe. Olha só, cara. Muito maneiro, muito maneiro. O único realmente preparado, né, cara? Pra quem não sabe ainda, né, o Vinícius veio do Sul, mas também veio do Dois Quadrinhos, né, um ótimo canal do YouTube. Vem direto do YouTube. Eu vim do YouTube. Bem-vindo ao YouTube, serei seu guia. Bom, mas enfim, então a gente tá aqui com essa equipe aqui cheia de vontade, é uma equipe conhecida, né, nos podcasts de quadrinho, pra falar dessa obra que, como a gente disse na apresentação, redefine muita coisa, né, sobre o nosso encapuzado, né. Então, eu gostaria aqui de puxar a bola aqui pro Panda, né, pra ele apresentar um pouquinho sobre a obra, Panda. Do que a gente vai falar aqui hoje? Batman 1 é um arco de histórias de 4 edições lançada pela DC Comics na revista Batman, do número 404 ao 407, entre fevereiro e maio de 1987. Uma curiosidade legal pra quem talvez não saiba, tá meio desligado, DC Comics vem de Detective Comics. Olha aí, a gente falou isso no podcast de Piada Mortal, mas fica o reforço aqui porque a gente tá comemorando. Não é depois de Cristo. Quadrinhos depois de Cristo, né? Não é. E assim, mesmo a gente já tendo falado isso na Piada Mortal, festas servem pra isso, né? Pra contar piada repetida. Exatamente. Pô, o cara já não lembra faz tempo, né? Às vezes não lembra mais. Bom, a HQ é mais uma HQ do Batman escrita pelo Frank Miller. Oh. Né? bons tempos. Ainda bem que ele não fez o ano 2, senão ele ia cagar, né, velho? Na verdade, existe um ano 2. E é zoado. Só que vocês não precisam saber. Mas uma coisa, assim, do Frank Miller é que é o Frank Miller no que a gente chama um pouco, assim, da sua época de ouro. Um pouquinho depois do que ele já fez, assim, de do ápice. Quando ele sabia o que ele tava fazendo, né, cara? Antes dele continuar o Dark Knight, né, velho? É, antes dele ser substituído por um Skrull, né, cara? Son of a bitch. O Frank Miller foi a principal vítima da invasão secreta, né, cara? Ninguém até hoje. Ela tá aí, né, velho? Ela tá aí, acontecendo. Tá afetado, né, velho? Tá afetado. É um clone mal feito, pô. Mas a gente pode teorizar sobre isso mais pra frente, vamos lá. Pô, ela foi escrita pelo Frank Miller e o desenho é do David Mazzucchelli. Curiosidade legal também é que essa é a mesma dupla, né, responsável pelo clássico A Queda de Murdock, né? A Queda de Demolidor. O personagem que o Vinícius gosta ali, um fã do Demolidor. O cara curte. Sim, sim. Eu gosto do Demolidor também, cara. Ih, ó, Vinícius, fica preparado. O Rhodes, ele é o dedo podre. O personagem que ele curte tá sendo cancelado. Tudo, tá? Tudo que o cara põe a mão, a parada acaba, velho. Então cuidado, ó. Coitado do Dick Grayson, pô. Ô, calma aí. Eu não tô acompanhando. Eles estão cancelando o Nightwing? O Nightwing morreu, ele vai virar agora um agente secreto. Porra. Aí o arqueiro que ele curtia morreu. O Besouro Azul foi cancelado. Cancelado? O Shazam agora é estranho. Ainda bem que o Mark Waid tá escrevendo Demolidor, né, cara? Porque aí não... Espera! Ótima saga pra esse Demolidor. Espera, aguenta só. Daqui a pouco você vai ver o que vai vir. Enfim, a história também, ela fez tanto sucesso que recebeu diversas edições especiais e serviu de inspiração pra quase tudo que foi feito do Homem-Morcego a partir deste ponto. Uma curiosidade, vocês chegaram a ver que o Mazzucchelli, ele chegou a meio que brigar com o pessoal da DC por causa de uma das edições de Batman? Sim, sim. A edição que saiu em 2011, se não me engano, eles deram uma mudada na questão de coloração, de mudaram realmente as coisas que eles fazem. Como a gente já falou na própria Piada Mortal, que ela foi recolorida posteriormente. Do Brian Bolland, que eles... Só que o Mazzucchelli detestou, cara. Ele falou que eles cagaram na revista dele. Falaram, cara, eles pegaram um arquivo corrompido, não sei o quê, fora de foco, pintaram errado. Ele fez um drama como se fosse a mulher lá que fez a... repintou Jesus Cristo lá e transformou no Mico Leão Dourado. Parecia que aconteceu isso. É a mãe do é a mãe do Hobby Life. A mãe do Life. O problema é que ele ficou meio magoado, porque ele fez uma edição definitiva de Batman 1. Aí os caras foram lá e criaram uma nova e modificaram a que ele tinha mexido, né? É meio que aquela briga do editorial, né? Da diretoria com o autor, né, cara? Isso é muito chato, né? Porque realmente é um desrespeito com o que o cara fez, apesar de que também a gente tá falando de uma indústria que quer vender. Sim, sim. Então a gente tem esses dois lados aí de uma moeda que não está arriscada, senão seria do Harvey Dent. Cara, o Vinícius ainda funcionou com alguém, Rosa. Ganhou o dia. Na própria edição da Panini, a edição de luxo, você consegue ver as páginas originais e você consegue ver realmente a mudança que foi feita. Principalmente na coloração. Você vê que a coloração tá bem mais, vamos colocar assim, digital, entre aspas. Sim. Você tem os originais, você tem a primeira coloração. Realmente teve essa diferença. Eu, particularmente, não vejo tanto problema. Mas o Mazzucchelli ficou magoado, ficou triste. Ah, mas é que ele é o artista, né, cara? Ele meio que mexe com o ego dele, velho. É isso que tu não desenhou, né? Então porque não é o meu, né? Não é o meu desenho que tá lá, tá certo. Não é porque você que desenhou. Foi eu que gastei 82 horas pintando a mão aquela merda pra vir um maluco pintar em 25 minutos no Paint. E se fosse também, talvez você não ligasse porque talvez ficasse uma merda, pode, né? Pode ser, é uma boa. Pô, cara. A gente fugindo um pouco aqui da história, imagina a situação, cabeça. Você na sua aula de artes, no seu ensino básico, você faz um trabalho e é premiado pela professora. A professora pega o seu trabalho e fala, olha, aluno, eu vou levar isso aqui pra exposição. Você falou obrigado, muito legal. Aí quando você chega na semana de exposição, tá com outra parada. Foi escaneado, colorido digitalmente, né? Digitalmente, então. Colocaram margem, bordas e é isso aí. Realmente. Passaram um filtro no Instagram, né, velho? Na parada e imprimiram. Talvez sim, talvez não, mas Entendi. Acho que agora com essa metáfora do ensino fundamental, tudo ficou mais claro pra mim. Claro, obrigado. Como não? Agradeço pelo seu poder de síntese, mano. Bom, a obra também foi considerada pela IGN aí a melhor história já escrita, né, do Batman. Que não é pouca merda, né? Não, certeza. Por mais que a IGN, você confia ou não na IGN, tem gente que não gosta da IGN. Uhum. Independente do que você acha deles, pô, você ter a melhor história do Batman sendo essa não é qualquer coisa, né, velho? A história já é cotada pra ser uma das melhores, já é algo a se considerar, né? Agora, quando ela ganha ainda. Exatamente. Independente da fonte, óbvio, né? Tem seu valor. Eu sou um dos caras, assim, que defende o GM, cara. Eu acho que eles, geralmente, quando eles fazem aquelas listas dele, tem coisa boa, né? E, pô, eles colocarem ele em primeiro é grande. Opa! Não, e vale, assim, é totalmente justo. Se você leu, uhum. Independente das outras, se você gosta mais de uma da outra, mas ela merece estar no posto, como, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, entre outras. Exato. O Arca, né? Bom, e pra quem não confia na IGN, né, a Comic Book Resource colocou entre os 4 melhores histórias de todos os tempos, junto com Demolidor Born Again, a saga de Fênix Negra e Watchmen. Olha aí, né? Caramba. Detalhe aí pro essa do Demolidor Born Again, né, a queda de Murdock também do Frank Miller do Mazzucchelli. Olha que escritor, né, que o Frank Miller já foi. Já. Mas assim, pessoal, pra quem vem de fora e tá querendo entender, assim, o Frank Miller, assim, falando, aproveitando aí o momento pra falar um pouco, assim, do que rodeia a obra, né? O Frank Miller, ele é um escritor que ele tem uma mão muito legal pra construir, na verdade, seria pra entonar certos momentos. Eu gosto muito de como ele te leva no hype, assim, como ele constrói uma situação e faz você ficar, meu, vidrado, falar, caraca, isso tá acontecendo, não tá acontecendo. Ele descreve muito bem, ele tem até uma pitadinha de anarco, qualquer coisa aí que ele gosta. O Batman dele é fascista, né, cara? Tem toda essa pegada que ele gosta de colocar. É. Mas ele construía coisas muito legais, muito sólidas. Assim, a gente brincou aqui, né? Mas na Era de Ouro aí do Frank Miller, o que a gente teve? A gente teve aí a queda de Murdock, que vocês viram aí, foi considerada uma das 4 melhores aí pelo Comic Book Resource. A gente tem o Dark Knight Returns, né? Rise. Returns. I am the League of Shadows. I'm here to fulfill Ra's al Ghul's destiny! A gente tem o Dark Knight Returns, né? Que, pô, é uma obra que, por si só, já tá falando aí, influência pro nosso vindouro filme aí, Batman vs. V Superman, Dawn of Justice. V Superman. V. Pô, cara, e a gente tem várias outras obras aí, no mínimo interessantes, né? Ah, Sin City, 300. 300 talvez ele já esteja perdendo um pouco a mão, assim, e tal. Mas ele é um cara que, pelo menos no meu gosto, óbvio, né? Ele manda muito bem em construir situações e te fazer acreditar, ao menos, no que ele tá escrevendo naquele momento. O próprio Ronin dele é muito maneiro. Exato. Muito maneiro. Pô, aí, ó, compende, né? Tem uma coisa muito legal que tem uma coleção, né, acho, cadernada, assim, de luxo, que é o Batman por Frank Miller. Tem várias histórias do Batman do Frank Miller. Que é esse ano 1, o Dark Knight Returns, o... Que é a segunda parte também. O Grandes Astros. Eu ia dizer agora, Grandes Astros, Batman e Robin. Grandes Astros. Eu sou a porra. Vocês dão risada. Eu sou a porra do Batman. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto, cara. O Vinícius também gosta. Eu gosto, cara. É muito maneiro, Grandes Astros. Eu sou a porra do Batman. I'm the goddamn Batman. É, o Grandes Astros, assim, pra quem ficou na curiosidade, é um Batman totalmente psicótico, ele sequestra o Robin, Coringa é da Yakuza. Faz o Robin comer rato, cara. Pode crer. É outro nível, é uma leitura depois, quando você tem a capacidade de abstrair algumas coisas. Sim, sim, muito legal. E falando do Mazzucchelli aí, o que, que vocês têm pra citar? Eu sei que ele ficou muito tempo fora dos quadrinhos, assim. Ele, na verdade, ele saiu dos quadrinhos, hoje ele escreve só algumas coisas autorais, muito pouco, mas ele trabalha muito com a parte de propaganda, né? Hoje ele trabalha muito com essa área. Eu considero o Mazzucchelli, cara, um gênio dos quadrinhos, assim. Eu acho que a capacidade dele de contar a história por meio dos quadros é algo inacreditável. Por exemplo, tem outros desenhos. Um desenhista que eu gosto muito, por exemplo, mais recente. Você pega o Ivan Reis. O Ivan Reis tem um traço maravilhoso, mas ele não tem metade da narrativa que o Mazzucchelli consegue trazer pra você, entendeu? Desde o posicionamento de um personagem, às vezes o espaço de um balão já muda totalmente sua perspectiva dentro da história, né? Eu acho absurdo a mão que esses caras têm pra lidar com essas situações, né? E não quebrar o ritmo. Essa HQ, então, eu acho que é o auge do Mazzucchelli. Eu gosto muito dele na queda de Murdock, mas eu acho que no Batman ele tá, sei lá, bem melhor do que na queda de Murdock. Eu acho que ele tá mais autoral, ele tá mais assim, ele mesmo. Talvez ele tenha um pouco mais de liberdade, mas assim, a HQ, cara, é uma arte linda. Se eu pudesse ler, eu acho que ele seria o cara que se eu pudesse escolher pra ser o único cara a desenhar Batman, sabe? Se tudo do Batman tivesse sido nesse mesmo nível de arte, nesse mesmo clima, eu acho que ia ser excelente, assim. É muito bom mesmo. Pô. Cara, eu acho que uma das características, assim, do desenho do Mazzucchelli, que são marcantes, assim, que tá acima da média, seria a capacidade dele de colocar expressões nos personagens. Ele é um baita expressionista, cara. Uhum. Tu consegue ver um sentimento no personagem, sabe, em determinadas situações. Eu acho incrível isso. E não são em rostos, olha o meu plural metafônico zoado. Não. Rostos. Detalhado. Ele não precisa fazer um rosto mega detalhado pra você pegar a expressão. Às vezes é uma expressão simples, é um traço simples, mas que consegue te passar todo o sentimento daquela cena do jeito que ele precisa, entendeu? É, a arte dele, ela é, uma simplicidade com uma complexidade, uma profundidade inacreditável, assim. É algo muito único. Eu acho que o conjunto e o tom dessa história, principalmente, é a sobriedade, assim. É uma obra bastante contida, né? Aquele tom bem terno, assim, né? Um tom meio... eu não diria, talvez até desanimado, assim, você vê os personagens cansados, principalmente o Gordon, né, que a gente acompanha durante a história, né, uma cidade já meio que castigada, né, sofrida. É, ou você sente a revista inteira que tá tudo uma merda, a cidade tá uma merda, tá tudo zoado, entendeu? E... esse é um clima, esse clima pesado de Gotham que ele consegue te passar muito bem. Aham. Uhum. Na-na-na-na-na-na. Ah, bom, o que a gente sempre tenta fazer quando traz uma HQ assim é trazer o contexto dela pra que você, leitor que não leu nada, não fique tão perdido com relação ao que tá acontecendo no universo. E ainda mais o Batman 1, que ela é uma coisa bem peculiar dentro do universo DC. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui explicando pra vocês como que veio, como que foi a construção e a forma como ela chegou. Vamos voltar um pouquinho de quando essa HQ saiu, vamos voltar pro ano de 1985. Exatamente. No mês de abril, a DC iniciou talvez a maior saga mais famosa dentre as que ela apresentou, que é a Crise nas Infinitas Terras, que seria o quê? Ela queria arrumar a casa, arrumar o universo confuso, bagunçado, com múltiplas terras, personagens que não batiam, personagens velhos com personagens modernos. Eles fizeram um mega evento, que é uma história muito boa, por sinal, uhum, do Wolfman e do Pérez, pra arrumar tudo isso e poder começar de novo com um novos ares, vamos colocar assim. Durante a publicação da Crise nas Infinitas Terras, o Frank Miller escreveu o Batman Cavaleiro das Trevas, que é de fevereiro de 1986. Essa é uma história que acho que você já deve saber, ela não faz parte da cronologia oficial, apesar de todo mundo considerar, ela foi escrita como um Elseworld inicialmente, então ela tava fora da cronologia, mas a DC gostou tanto do trabalho dele, que quando eles saíram da Crise Infinitas Terras, eles precisavam reiniciar o universo deles, trazendo de novo os grandes personagens para boas revistas. Eles chamaram o Frank Miller para reescrever o início do Batman no Batman ano 1, porque o que acontece, com o final da Crise Infinitas Terras, você tinha que saber, peraí, mas o que que vale? Quem que é o Superman que vale? O Superman era de ouro? O Superman era de prata? O que que é? Qual que foi a origem? De onde ele veio? Então a DC teve esse processo de recontar a origem de seus heróis. O John Byrne recebeu a revista do Superman, onde ele escreveu o Homem de Aço, série famosíssima, super bem conceituada. Exato. Que recontou a origem. O George Pérez recebeu a Mulher Maravilha, onde ele recriou a origem que até agora, recentemente com o Azarello, era a origem canone da heroína. E o Miller recebeu o Batman, porém não pediram pra ele reescrever a origem do Batman, porque não precisava. A origem do original, isso, né, do Bob Kane, já era sólida por si só, assim, o pessoal recebia bem ela já, né? Exatamente. O que ele precisava era do que os americanos chamam do revamp. O que que é o revamp? É um upgrade, é um melhoramento, é trazer de volta algo que já não fazia tanto sucesso. Porque, apesar de parecer estranho, o Batman sofreu muito na década de 60 e 70 com questão de venda. O Batman vendia muito mal nessa época, comparado com o que ele deveria vender. Porque o que acontece? O Batman, ele é um herói que, desde a sua concepção, ele é sombrio, ele é noturno, e sempre teve esse ar mais dark. O problema é que, com a Era de Prata, onde você não podia fazer isso, e você tinha todo aquele controle que a gente já comentou, de as histórias terem que ser pra crianças, não pode ter nada, o Batman acabou caindo num ciclo de histórias que só o Grant Morrison gosta, que é o Batman Zebra, o Batman Colorido, o Batman Macaco, o Batman não sei o quê. Os leitores foram fugindo, a série de 66 do Adam West não ajudou nisso, né? Não, ninguém mesmo levava a sério. O Neil Adams e o Dennis O'Neill tentaram dar uma reformulada não funcionou. Uhum. Isso é uma coisa até legal, eu li o material do próprio Miller falando disso, né? Eu acho que foi uma introdução que ele fez pra HQ original, né, pra edição lá 404, uhum, comentando disso, né, que o Batman que as pessoas estavam acostumadas a lembrar, ele questionava alguma coisa, mais ou menos essa linha, se o Batman que você lembra é aquele Batman da Oeste, tá, você ainda tá errado, né? Ele fala assim, quando ele viu o Batman, ele viu uma figura sombria, né, uma figura que assustava, né, um verdadeiro ícone, né, no caso. Exatamente. E a gente vê esse cuidado que ele tem de transformar isso nessa nova história. Então, né, o que que ele faz? Com o ano 1, ele não vai mexer mexer na origem do Batman. O Batman vai continuar sendo Bruce Wayne, que na saída do filme do Zorro teve seus pais assassinados e com isso ele resolve ser um vigilante. Porém, ele vai melhorar isso, ele vai incrementar isso, ele vai trazer novos elementos. Por exemplo, um elemento que ele trouxe, que ele já tinha trabalhado no Cavaleiro das Trevas, a questão do ícone. O Batman não ser um cara vestido de morcego, ele é um ícone, ele é uma imagem, entendeu? Ele é um conceito. Isso ele trabalha muito bem. Tanto que, se você gosta do conceito do Batman hoje, praticamente tudo que você gosta do Batman hoje veio daqui, veio dessa concepção do Frank Miller, que é do Cavaleiro das Trevas e do Batman 1. Tudo cresceu desse ponto, entendeu? Até os filmes, né? Claro, é. Nossa. Tudo bem. Sim, até sim. O Schumacher, se você for pensar, tem a mão dele. Mas, a própria trilogia do Nolan, o início dela é muito baseado no ano 1 e nas histórias que vieram em decorrência do ano 1, como, por exemplo, Longo Dia das Bruxas, que é claramente uma continuação a toda essa temática do ano 1, entendeu? A contextualização, esse herói real. Tanto que o primeiro filme do Batman, ele é um filme bem pé no chão. Os três são, mas o primeiro, por si só, ele é muito, muito cidade, ele é muito Gotham, ele é muito distrito, rua, que é o Batman 1, exato, entendeu? Esse é o grande legado do Frank Miller no Batman 1, e por isso que ele é tão importante nessa reformulação do personagem. Hoje, o Batman talvez não fosse tão famoso e tão conhecido se não fosse esse início da década de 80, ou melhor, meio pro final da década de 80, com o início nas HQs do Frank Miller. Muito bem citado, cabeça. É exatamente essa forma, assim. Ali o Frank Miller criou muita coisa que a gente vê até hoje, assim, que é o Batman sendo perseguido pela polícia, né? Não tendo essa aceitação imediata, né? Uhum. A gente vê o desenvolvimento aí mais sério dele como meta, né? Em se descobrir, em falar, não, o que que eu preciso, né? Pra transformar o que eu quero em algo mais sólido, que funcione, e, pô, diversas outras coisas que a gente vai trabalhar durante a história, uhum, né? E falando da história, que momento mais legal que não pra puxar a sinopse patenteada aqui do Vinícius. O rei da sinopses. Ou como tá escrito na pauta, a sinopse maneira, dada pelo Vinícius. Porra, eu nem me preocupo mais. Eu tenho um puta trabalho, às vezes, de fazer a sinopse, deixar na pauta. Quando o Vinícius grava, eu falo, porra, não preciso mais, cara, vai. É sua, cara. É um respiro. Chama ele pra escrever a sinopse de tudo, né, mesmo? Olha, pô, eu vou fazer isso. Olha a folga. A cabeça já não edita direito. Agora ele vai escrever a pauta direito. Terceirizar até a pauta, né, cara? Porra. Que isso? É brabo, é brabo. Vamos lá, Vinícius, traz pra gente a sinopse maneira. Cara, eu me sinto usado, mas vamos lá, vamos lá. Olha só. Mas no bom sentido, saiba que você é o melhor fazendo isso. Ele já tá puxando o saco. Claro. Bom, galera, a sinopse, na real, ela é bem simples, né? Aqui a gente tem o primeiro ano, Batman 1, o primeiro ano de atividade do Batman. A HQ, ela vai começar com um jovem Bruce Wayne voltando pra Gotham depois de um longo período de treinamento. Ele viajou pela Europa, pela Ásia, tudo pra aperfeiçoar as suas habilidades, os seus conhecimentos, pra combater o crime. A ideia dele era limpar a cidade do mal que levou seus pais. Olha que bonito. É isso. Olha só. Muito. E nisso, ao mesmo tempo que a gente tem ali o Bruce chegando, cara, a gente também tem o correto Tenente Gordon, que ele também vai estar se transferindo pro Departamento de Polícia de Gotham City, e ele vai dar de cara com uma polícia corrupta. Enfim, e as histórias desses dois personagens que estão destinados a estarem juntos vão se cruzar numa trama que envolve prostitutas, corrupção, sangue, uma zarabatana e um gato em apuros. Fim da sinopse. Olha aí, cara. Olha aí. Falando, pra que que eu preciso fazer sinopse, cara? Que beleza. Não precisa. O cara é profissional, velho. O cara sabe o que tá fazendo, velho. 10 de 10. Porra, 10 de 10, cara. 10 morceguinhos, 10 morceguinhos pra você. Não, mas muito legal isso, velho. Thank God Barbara's flying in. She should have gotten the test back by now. I only hate myself a little for hoping they came out negative. This is no place to raise a family. Maybe Gotham's all I deserve now. Maybe it's just my time in hell. Falando aí desse comecinho da obra, né, no caso, a gente tem aí dois contrapontos bem legais até, né? Que primeiro é o Gordon, né, chegando do metrô e vendo o pior que tem, né, do metrô, vendo o pessoal lá criando confusão, reclamando, né, das condições, o trem, na verdade, né? Uhum, chegando, sim. Ele dizendo que, ah, não, poxa, não é a melhor maneira chegar de trem, mas que ele precisava estar lá, né? E agradecendo, no caso, pela esposa dele, né, a Bárbara mãe, é. Não a Bárbara filha, que a gente tá acostumado aqui a falar, e estar vindo pra agora. Gota, no caso de avião, né? E em outro quadrinho a gente já viu o Bruce Wayne, né, sobrevoando a cidade também em um avião, chegando e fazendo uma análise, né? Solidificando, né, o pensamento dele de que olhando de cima até parece que a cidade funciona, né, que é uma boa cidade. O lance que eu acho, assim, ó, mais genial em Batman 1, cara, é a questão de ele acompanhar tanto ali a trajetória do Gordon quanto a trajetória do Bruce. Cara, isso é demais. A gente vai ter as histórias dos dois se cruzando. A história se chama Batman 1, mas o que te importa tanto com a história do Batman quanto com a história do Gordon, cara, porque é muito interessante o dilema que ele vai viver. É meio que o Gordon, ele toma o papel de narrador, né, da história. Ah, nem ele tanto. Ele substitui essa... Nem tanto, porque todos têm diálogos, assim, bem explicados dentro dos seus nichos, assim, da história. Não, mas eu me sinto na pele do Gordon vendo a história, cara. Eu entendi o que o Panda tentou dizer, mais ou menos, é que, assim, o Gordon, ele é humano, ele tá no chão, ele tá no sujo de Gotham. Exato. 24 horas, enquanto o Batman, ele tá nesse plano de ser enquanto ele tá nesse processo de formação do vigilante que ele vai ser, o Gordon tá lidando já, desde o começo, com a parte mais suja e menos funcional de Gotham, entendeu? E são motivações diferentes também, né? O Bruce tá voltando porque ele quer, o Gordon já não, né? Ele Exato. Tá indo pra uma obrigação, né? Pra necessidade ele, dele. Ele teve um problema com a polícia, até a HQ brasileira tem uma pequena falha de tradução, eu comentei com o Rhodes. Na inglês, se você lê em inglês ou assiste a animação original, você entende que onde ele estava trabalhando, ele bateu num policial, ele brigou com um policial, isso não foi bem visto, e por isso que ele foi transferido pra Gotham, que seria tipo um inferno na vida de um policial. Seria o pior lugar onde ele poderia trabalhar. Como se fosse realmente uma punição, né? Exatamente. Exato. Mas uma coisa aí, continuando a linha de raciocínio aí do Vinícius, que é bem legal citar, que o Gordon, se bobear, tem até mais participação na história, no geral, do que o próprio Bruce Wayne, hein, como Batman. Eu gosto mais das cenas do Gordon do que das do Batman. Mas é porque esse Batman, ele é um Batman meio cru ainda, entendeu? A gente tá acostumado com o Batman. O Batman tem bons momentos nessa HQ, óbvio, mas quando você pega e vê esse Gordon, é um Gordon muito foda, vamos exato, colocar assim. Talvez exato. No termo mais baixo e menos profundo, pô, é um Gordon, assim, sisudo, cara. Um Gordon que dá porrada, um Gordon que vai pra cima. Em boina verde. Porra, entendeu? qual foi a última vez que eu bati num boina verde? Com bastão na mão com ainda. Com bastão na mão, exato. Pra dar vantagem. É, tava meio bêbado, hein? Mas o legal da visão do Gordon é justamente essa, porque ele tem todos os dramas dele de um humano normal, né? Porque a mulher dele também tá vindo, ó. Bárbara. Então ele tem toda essa preocupação, só que mesmo assim ele meio que oprime essas preocupações dele pra poder cumprir o papel dele. De policial. É, porque né? ele é um policial assim, incorruptível, exato. Né? A gente tem essa imagem do Gordon, só que ele chega numa cidade onde a polícia é tão ruim quanto os bandidos. Isso é uma sacada genial do Frank Miller, que você não tinha essa figura até ali. Nessa HQ, o vilão não é o Pinguim, não é o Charada, não é o Duas Caras, não é o Coringa. O vilão é Gotham. Exato. É a população de Gotham. É a cidade. O Frank Miller, ele trabalha Gotham de uma forma que eu gosto muito, que Gotham é quase uma entidade, entendeu? Ela não é uma cidade, ela transforma as pessoas, ela tira subverte, a pior né? Olha. Parte das pessoas. Alguns autores utilizaram isso, o próprio Grant Morrison utilizou bastante isso, recentemente o Scott Snyder usou essa faceta de Gotham, mas isso é muito legal. Você vê, cara, que Gotham, ela tá podre em todos os seus pontos. A polícia de Gotham é podre do começo ao fim. E o Gordon é tipo, ele é o único ponto bom ali dentro e ele não consegue fazer nada, entendeu? O que ele tenta, quer dizer, ele até consegue inicialmente, mas ele apanha dos outros policiais, os outros policiais querem dar um fim nele, e ele vê que ele não consegue melhorar, ele não consegue fazer nada sozinho. Não, ele não consegue, senão não tinha Batman, né, cara? Exato, ele não pode né? conseguir. Se ele fosse o mega policial Robocop, né, velho? Talvez. Mas tem uma passagem, cara, que eu acho genial, que ela é até um pouco mais pra frente, mas eu acho que resume bem essa parada do Gordon, que é uma parte que ele tá no stand de tiro, né, e ele tá tipo reclamando, ele tá falando assim, ele tá atirando, ele tá treinando tiro. Ah, tá falando dos coices. Ele fala de um coice. É, daí ele fala, é um projeto de chumbo, não sei o que, aí ele fala um coice. Aí ele fala, eu detesto meu trabalho, eu detesto essa cidade, mas eu não paro de praticar. Aí ele fala, outro coice. Aí esse último outro coice é a barriga da Bárbara, grávida, né, e ele sentindo o filho dele chutar. Isso é genial. É uma analogia à responsabilidade, né, são os pesos, né. Exato. Esse aqui é o peso de lidar com essa situação, né, de poder matar um bandido, né, sem nem perceber que tá morto. Isso. Outro já tira. A outra parada é assim, eu gosto muito dessa brincadeira do coice, que é assim, a cada coice da arma, a cada bala que ele atira, por mais que ele não goste, seria uma chance a mais pro filho dele, entendeu? Quer dizer, a cada bandido, a cada criminoso que ele tentar tirar, ele tá tentando dar uma vida melhor pro filho dele, porque ele não quer que o filho dele nasça nessa merda de cidade. entendeu? Isso também. Eu vi, boa observação. Isso aí também é uma das tensões que o Gordon tá sofrendo, além de ter que confrontar uma política corrupta, uma cidade que tá indo pro buraco. A esposa dele, ela tá grávida durante a história. Ela vai dar luz durante a história. Então é mais uma coisa que vai deixar ele tenso. Ah, o James Gordon Jr., que depois vira um psicopata, por sinal. E fica claro, né? Exato. Fica claro que ele não quer, né, que o filho dele nasça em Gotham. Ele até torce, né, pro exame dar negativo, né, de gravidez, porque não é o lugar que ele desejaria, né? É, não, ele não quer ninguém. Ele falou, como que pode uma criança nascer nessa cidade, entendeu? E por mais que ele quer fugir, ele tem esse senso de justiça, de honra. Ele, óbvio, ele não pode fugir porque é o trabalho dele, mas ele poderia muito bem desistir, sei lá, de ser policial, mas ele não consegue, entendeu? Ele não se deixa corromper. Seria muito mais fácil se ele se deixasse corromper. Até o detetive Flash, eu acho que é o nome dele, Flash, vira pra ele e fala, não, cara, Gotham não é tão ruim. Até, Gotham é uma cidade ótima, ainda mais se você é policial, aqui é um paraíso. Quer dizer, pô, a vida de um policial em Gotham, nesse contexto inicial do Batman 1, é uma vida de luxo. O cara consegue tudo, porque o cara recebe propina, o cara se dá bem, o cara pode bater em quem ele quiser que não vai dar nada, entendeu? Ele tá bem suportado ali dentro. E seria muito fácil pra ele só aceitar aquilo e ter uma vida talvez luxuosa e boa pro filho dele. Mas não, ele bate de frente. Exato. Isso é muito legal. Poxa, demais, né? Gotham City. Clean shafts of concrete and snowy rooftops. The work of men who died generations ago. From here, it looks like an achievement. From here, you can't see the enemy. Em contraponto aí, essa vertente aí da história, né, que é o Gordon, a gente também tem o outro caminho aqui, que é a construção do Bruce Wayne buscando as suas motivações. A gente citou aí rapidinho, né, que o Bruce Wayne chegou na cidade, né, tá retornando, né, de 18 ou 12 anos. Não, faz 18 anos que aconteceu a morte dos pais dele, mas ele está há 12 anos fora de Gotham. É, exato. Então tá retornando após 12 anos a Gotham City, já com todo o treinamento lá que ele precisava pra se transformar, né, na máquina humana aí que a gente chama de Batman. E o legal dessa história, assim, falando do Batman, né, que dá título à história, é o descobrimento dele como que a gente pode dizer assim, não seria na missão, né, mas a missão ele já sabe, mas... É a forma, né? Forma, né, como fazer, como ele faz. Fala assim que ele tem os meios, habilidade, mas não o método. Exatamente. E a gente vê ele nesse dilema, né? De tentar se encontrar, de tentar saber o porquê, né? A gente tem até pulando um pouquinho aí pra história, né? Dando quantidade, a gente tem uma primeira tentativa dele de sondar o terreno, né? Tem até aquela brincadeira com a Zona Leste. Ele vai pra Zona Leste. Fala, agora eu vou pro pior lugar, a Zona Leste. Por fim, o inferno. A Zona Leste. Até em Gotham, Zélia. Sacanagem. E lá a gente vê lá a prostituição de menores, né? Um ambiente todo deturpado, né? Pessoas bêbadas e cansadas da vida. Nesse pedaço que ele tá na Zona Leste é muito legal, porque além de ter essa possibilidade da piada com a Zona Leste, né? Ô, louco, hein? Quem mora fora de São Paulo não entende porra nenhuma. Claro. Quem disse que esse podcast pra ser ouvido pelo pessoal de fora? Ou não, a gente não sabe como são as outras Zona Leste. Se no Rei Leão, a parte que a gente não consegue enxergar é a Zona Leste. É a Zona Leste. A gente não sabe, a gente não tem uma bússola. Primeiro ele apresenta um conceito que é a reformulação da Selina Kyle, que eu acho muito maneiro. Eu acho muito bem colocado o Frank Miller, que ela é uma prostituta. Você até tem uma história que complementa a história dela, que é o seguinte: ela era uma prostituta comum, que apanhava do seu cafetão, não sei o quê, até que um dia ela resolve dar um basta nisso e ela vai treinar com o Pantera, Rod, da sociedade, numa história que acontece depois, porque ela decide que, assim, se o mundo nunca deu nada pra ela, ela não vai deixar o mundo bater nela de forma fácil. Então aí ela raspa a cabeça, começa a treinar, tanto que tem essa cena dela lutando com o Bruce, né? Uma hora que ele dá um empurrão na menina prostituta Mirim lá. Esse conceito dela é muito legal. E o segundo é a primeira vez que o Batman, ele resolve, como ele vai agir. Primeiro ele resolve agir como um cara normal. Ele coloca uma cicatriz, um gorro, não sei o que, e fala, não, é assim que eu vou agir. Só que não funciona. Por quê? Ele chega à conclusão de que não funciona porque as pessoas não têm medo dele. Ele é só mais um cara, por mais bem treinado, como você falou, eu tenho habilidade, eu tenho os recursos, eu tenho dinheiro, não sei o que lá, mas ele não tem a forma correta, entendeu? Exato. Aí ele entende que o que ele precisa é causar o medo. Toda a sequência é muito legal porque ele toma uma surra dos traficantes. Ele passa vergonha, cara. Ele passa vergonha, ele vai mal, né? A primeira incursão dele, até a menina prostituta dá uma facada nele. Pô, apanhou pra criança, né? Você toma uma facada da menina de 10 anos. Se não for a Hit Girl, você tem que se sentir meio chateado. Mas aí tem uma sequência muito boa, que assim, ele voltando pra mansão, depois dessa primeira incursão toda errada, e é um diálogo que ele tem dele, como se falando com o pai dele, falando assim, olha, eu acho que eu vou morrer hoje. Eu não consegui achar, eu preciso de uma resposta e eu não aguento mais. Se eu não encontrar essa forma agora, eu vou desistir, fazem 18 anos. Ele fala até, né, se eu balançar esse sino, o Alfred vai vir aqui e vai me salvar. Mas eu não sei se eu quero isso. Se eu não encontrar a forma correta, se eu ver que eu não consigo mudar essa cidade, eu não tenho por que viver, entendeu? Porque todo aquele esforço seria jogado no lixo, né? Porque não tem uso, né? Não, e tanto o esforço dele quanto aquilo que os pais dele construíram. Porque a questão é, eu quero reformar a cidade que os meus pais construíram. Eu quero trazer de volta a beleza dessa cidade. E aí você tem a clássica cena dele ele nessa indecisão, quando entra um morcego gigante pela janela. Clássico. E pousa em cima da estátua do pai dele, que é de uma simbologia gigantesca, que além de ser o símbolo que dava... Animal. Que dava animal, literalmente. Além de ser um símbolo que dava medo no Batman, no Bruce, quando criança, ele ainda, você tem o toque do morcego cair sobre a estátua. Quer dizer, é a figura do morcego sobre a figura do homem. Entendeu? É todo o contexto do Batman explicado pra você nessa cena. É muito legal, cara. I've tried to be patient. I've tried to wait. But I have to know. How, Father? How do I do it? What do I use to make them afraid? If I ring the bell, Alfred will come. Another of your gifts to me, Father. But I'd rather die than wait another hour. I've already waited 18 years. Aí é palmas pro senhor Frank Miller. Palmas. Eu falo, ele sabe construir algo sólido, assim, que te faz acreditar e falar, caraca, cara, me guie. Nossa. Eu adoro o diálogo que ele põe assim, né? Todos esses quadrinhos que o Cabeça falou. Eu tenho uma fortuna, a mansão da família está sobre uma caverna, que daria o perfeito quartel-general. Tem até um mordomo com treinamento em medicina de guerra. Sim, pai, eu tenho tudo, menos paciência. Prefiro morrer a esperar mais outra hora. Já esperei 18 anos. 18 anos desde Zorro, a marca do Zorro, desde aquela caminhada à noite, desde o homem com olhar vazio, assustado, de voz áspera, com vidro se partindo, desde que minha vida perdeu o sentido. Sem o menor aviso, ele surge, estilhaçando a janela do seu estúdio. Já vi essa criatura antes em algum lugar. Ela me aterrorizou quando criança. Me aterrorizou? Sim, pai, eu me tornarei um morcego. Cara, que incrível! É muito. Não, é muito foda o que Frank Miller fez. E o morcego estourando a janela é o símbolo irrompendo de dentro do homem. Sim. Entendeu? É essa vontade se exteriorizando na figura do morcego. Esse quadro, né, essa cena, pô, de longe pra mim, simbologicamente falando, pô, tá no top, assim, mas era a minha segunda cena favorita ainda da HQ. Da revista. Ah, sim. É. E depois o morcego para encarando ele, isso, né? Ele dá um sorriso, cara. E ele não toca o sino, ainda assim. Exato, né? Mas, assim, é muito boa toda essa simbologia, porque, assim, é muito fácil, às vezes, as pessoas criticarem. É muito comum você, porra, ele é só um maluco vestido de morcego? Quem que é o filho da puta que se vestiu de morcego? Ideia besta, né? Mas você tem que entender que a simbologia é uma coisa muito forte. Eu vou tentar dar um exemplo, vou tentar usar o poder de síntese que o Rodgers usa. Obviamente não vou conseguir fazer algo como a arte do primário, mas, por exemplo, quando você fala de polícia, é muito diferente a imagem que você tem da polícia militar quando você tem do BOP. Se você fala BOP, você tem medo, você sabe que aquela polícia é uma polícia mais séria, é uma polícia muito mais importante. O BOP causa medo. Na verdade, você tem medo se você tá devendo. Não, tô brincando. Mas você sabe que, por exemplo, a figura do BOP é uma figura intimidadora. Não, exato. É a figura do morcego. A gente tá falando, o Batman, ele não vai conseguir enfrentar cada um dos criminosos de rua, mas ele consegue, sei lá, dar cagaço na metade, que vai ter medo da figura do morcego, entendeu? É isso que ele quer fazer, ele quer causar temor. Ele até fala, quando ele causa temor, o cara perde meio segundo com medo, ele já tá na vantagem. O primeiro movimento, que o Rhodes até brinca de vez em quando, entendeu? É a questão do inesperado, do medo, do desconhecido. Isso é uma simbologia muito forte, apesar, pode ser ridículo você pensar num cara vestido de morcego, mas o contexto que o Frank Miller te explica, cara, você acredita nisso, você fala, cara, realmente esse é o caminho. E transpassa isso até, né? Ele cria uma figura que vai prosperar como mito, né? Até, né? A gente tem outras histórias aí, essa ideia do Batman como lenda, né? Como história, né? Pô, é muito genial, né? O próprio Cavaleiro das Trevas, a história do Frank Miller, fala isso, né? É da imagem, o Batman sendo maior que o homem, ele é mais importante importante do que o homem. Que é algo que o Nolan usou, né, cara? Essa questão de tu se tornar mais do que um homem, tu te tornar um símbolo. Que uma... Como é que ele diz no... Tem um diálogo do Batman que ele diz que um homem pode falhar, um homem pode morrer ou algo do tipo, né? E não mais um símbolo, uhum. Ele é uma lenda, ele é muito maior isso, que o homem. Exato. Né? Isso é muito legal. Por isso que o final do terceiro filme, ele é um pouco... Ele contradiz um pouco, porque enquanto esse Batman que a gente tá lendo aqui do símbolo, ele prefere morrer a não conseguir limpar a sua cidade, no final do filme você tem um Batman que aparentemente desistiu, que abriu mão. É um pouco complicado. Esse final do terceiro filme do Nolan, ele é um pouco contraditório nesse ponto pra mim. Né? Apesar de ser uma sequência final muito bonita, eu acho que o Bruce Wayne, ele não faria isso. Né? Esse Bruce Wayne que a gente tá acostumado, que ele morreria se ele não consegue fazer nada. No momento que ele se sente impotente, ele tem vontade de morrer, entendeu? Ele tem vontade de não continuar vivo. Por isso que eu acho que contradiz um pouco a mensagem inicial. E falando assim, a gente teve aqui um pouco da visão das duas linhas assim, principais das histórias, né? A gente falando também do ano 1, ele não é uma história que te precisa chegar num começo, início e fim definitivo, assim. Como a própria proposta que ele diz, né? É uma história que tá ali pra servir como os passos iniciais, né? Da construção. Então tá realmente vendo o início. Quando você pegar isso pra ler ou pra assistir, depois a gente vai falar até que tem uma animação muito bem adaptada, né? Que é mais ou menos nessa linha. Ele não tem que te levar até o fim da jornada. Pelo contrário, ele te faz construir, ele te constrói, te prepara pra você aguentar depois essa jornada sozinho, em outras histórias boas ou não, né? Ele não tenta te mostrar uma grande história com começo, meio fim, um grande épico. Ele te mostra os pequenos feitos e as batalhas, talvez, do dia a dia dos dois personagens, tanto do Batman quanto do Gordon, né? Toda essa construção, o Batman batalhando pra se transformar nessa figura e se colocar no lugar onde ele quer, quanto o Gordon tentando fazer o trabalho dele e manter a família dele a salvo, com meio dessa loucura que ele tá. Esse é um dos motivos que eu talvez acho até interessante pra gente não usar a nossa tradicional aqui, zona de spoilers, né? Porque ela não é uma história que tem... Eu tava até conversando um pouquinho antes com a cabeça, né, da gente gravar, que ela não é uma história que precisa ter um fim mega secreto, que senão o leitor, né, o cara que tá acompanhando, não vai se motivar a chegar ao fim. É pelo contrário, você tá numa jornada nada, que tem uma continuidade tão interessante, né, como eu gosto de puxar saco aqui do Frank Miller, antes dele se virar gaga. O cara constrói um negócio tão legal que você se entusiasma e vai acreditando no que ele tá mostrando, vai absorvendo o que ele quer construir, né, e é pra isso que serve essa história, né, exatamente. Pra construção de personagens aqui que são fundamentais, né, pra cronologia do Homem-Morcego em geral, né, comemorando aqui os 75 anos. Cara, posso ser babaca? Pode, à vontade. Esse é meu papel, normalmente, mas pode. Segue. Cara, eu vou revelar pra vocês, cara. Vocês vão me chamar de herege, cara. Mas eu não gosto do... Calma. Interpretem bem, pelo amor de Deus. Eu não gosto do Batman do Mazzucchelli. Só do Batman, do Mazzucchelli, cara. Eu acho ele meio toscão, cara. This is madness! Mas então, ele lembra... Ele lembra um pouquinho o Batman original, né? Trazido lá pelo Bob Kane, né? Aquela roupa mais simples, né? Mais. Não é tão musculoso, grande? Sim. Mas isso eu acho. Ó, vou tentar aqui eu interpretar o Mazzucchelli. Eu acho que isso é um pouco proposital. Por quê? Porque essa história, ela tenta te mostrar que o Batman realmente ele é um homem. A história inteira mostra falhas do Batman, entendeu? É o Batman errando, ele erra um chute, ele toma a televisão nas costas. É o Batman tomando tiro de bandido. Tem uma cena que ele tá correndo que você vê, cara, que não é uma corrida maneira, tipo a do Tom Cruise. É uma corrida de um cara desesperado, entendeu? É uma corrida feia, você entende? E eu acho que isso que o Mazzucchelli tenta te mostrar, que o Batman, ele é um humano falho. Tanto que, por exemplo, as cenas em que ele se mostra uma lenda, que até talvez é a cena que o Rhodes vai querer falar, que é a cena da mansão, ou a cena que ele faz a primeira aparição dele pro Flash, você vê que o Mazzucchelli já representa ele de uma forma diferente. A cena em que ele aparece na mansão, vou deixar assim inicialmente, esse é o Batman que talvez a gente tá mais acostumado. Aquele Batman com cara de mal, sim, aquele Batman grande. Você me lembrou até uma coisa legal também, Cabeça, que essa história ela não é 100% contínua. Ela aborda um ano, né, da história do Batman, por isso o ano 1. Ela começa, acho que se não me engano, no dia 4 de janeiro e se dá um ano, assim, de toda essa construção, né, do personagem. Mas ela tem certos intervalos, né, na história que trazem um crescimento. Então, normalmente você vê um Batman sozinho, né, tentando se encontrar nesse submundo de Gotham, e no outro você já vê ele já aliado ao Harvey Dent, que é o comissário, que é o... É o promotor. Promotor, isso. Promotor. Que é o promotor de Gotham, né? Que tava, inclusive, investigando o comissário corrupto, né? Então, você vê certos flashes, né? Certos avanços da história que funcionam bem também, né? Não deixam você confusão, né? Falar, caraca, o que aconteceu aqui? E de vez em quando isso rola também, né? A gente tá lendo uma história e, de repente, vem o Grant Scott. E você tá no futuro e nem percebeu. Não, mas ele tem... É, por isso que é legal. Ela é formada de pequenas passagens muito interessantes. Então você pega, por exemplo... É, a gente até comentou aqui que a passagem, por exemplo, que o Gordon ele vai atrás do Flash, que é um cara que já tinha sacaneado com ele. Pega o cara pra dar uma porrada. Fala assim, ah não, tá aqui. Eu vou, ele é mais jovem, mais rápido, mais forte. Mas eu ainda assim vou dar uma chance, dar um bastão de beisebol. E arregaça o cara, entendeu? Isso é legal, né? Voltando ao Gordon, assim, a gente comentou, né? Por ele ser uma pessoa que preza, né, pela honestidade no meio aí desse sistema totalmente subverso, né? Subvertido, perdão. Ele sofre, né, com isso, né? Tentando provar. Então, teve os policiais aí que pressionam ele, né, pra aceitar as propinas e pra tentar se enquadrar dentro do que teoricamente tá funcionando, né, pra eles. Você vê as pressões também pessoais, né, dele como homem mesmo, né, como ser humano dentro daquele caldeirão, né, que é gota. Eu ia falar camarão. Que tem a ver? Camarão. Aquele camarão que é Gotham. Aquele camarão que é Gotham City. Maldita daquele caldeirão, de camarão, né, que é Gotham City, né, que é uma cidade totalmente não estável, né, mano? Como que ele ia confiar, né, ao futuro dele e da família que ele tá construindo num lugar assim, né? Você vê ele se reconstruindo, né, como policial, né, porque ele teoricamente falhou, né, ao agredir lá o companheiro dele lá de equipe em Chicago e por isso lá teve a punição dele. Então é toda uma reconstrução também desse personagem que é bem legal ele se encontrando como homem, né, como ser humano. E ele falha, né? Você tem um momento falho do Gordon. Isso é muito legal, né? Você tem ele falhando como homem, ele traindo talvez algum dos ideais dele, não se tornando corruptível, mas ele por meio da pressão, por meio dessa maluquice, ele acaba traindo. Cedendo, vamos colocar assim. É muito legal, cara. E é legal que o Gordon, a princípio, né? Ele era um cara desconhecido, né? Mas aos poucos ele vai ganhando o carinho do público. Isso, vamos dizer assim, né? A mídia. Tem uma cena, cara, que é genial, é a mídia. Tem uma cena que é genial. Tem um cara, um maluco com uma arma na cabeça de uma refém, né? Um cara que tinha fugido do Arkham, né? Eu acho. Sim, do asilo. É, não me bela referência. Ele era maluco. Aí o Gordon, ele vai chegando na zona do crime ali, aí tem vários policiais ali, o comandante de polícia vai invadir o lugar com vários caras armados e tudo. Aí o Gordon vê aquela palhaçada, né, cara? E não, peraí. A SWAT de Gotham é praticamente uma massa... É, como que eles chamam? Eles chamam de... Gestapo. Gestapo, é, do Hitler, né? Aí isso. Ele mesmo entra no prédio, ele desarma o cara, ele salva a guria e fala pros caras, pô, mas o que vocês queriam com um monte de cara armado? Era só invadir o lugar, exatamente, né? Porque o cara, o tenente, o cara que tava no comando desse pessoal, ele queria dar um espetáculo, né? Ele queria fazer um show. Exatamente. Eu não sei quem brinca lá que quando a SWAT entrou na animação, nem essas estátuas da cidade sobreviveram, né? O negócio caiu tudo, cara. Exatamente, eles atiram mesmo, eles são, tipo, violentos, eles vão pra matar, eles não tem nenhum tipo de tentativa realmente de prender o cara, né? E aí, tanto que ele fala, pô, o Gordon fez isso, a mídia tá em cima do cara, tá gostando dele, ele tá humilhando a gente, ele tá destruindo a gente. Que a mídia começa a ver, pô, ele é um cara que tá fazendo a diferença. Enquanto a cidade tá inteira numa merda, chega um policial do nada que começa a prender os caras, a fazer o certo. E a mídia começa a apoiar, não, tem que ser esse cara, tem que ser esse cara. E os grandes começam a se incomodar. Então eles começam, ó, peraí, não pode ser assim. Vamos deixar o cara fazer do jeito que ele quer as coisas, entendeu? E ele vai chamando essa atenção, né? Por sorte também chamando a atenção da mídia, né? Que protege ele, né? No caso da... Isso. Trama, né? Senão ele estaria totalmente sozinho. E no outro lado aí a gente já vai voltando aí pro Bruce Wayne, a gente tem a construção agora do Batman como a gente conhece melhor, né? Que já seria com o uniforme, a ideia do morcego humano, né? Que assusta os bandidos realmente. Ele tem lá as suas presepadas lá no início. É, ele erra, ele dá um chute, o cara vai cair, ele tenta salvar o cara torna a televisão nas costas dele. Mas ele vai se encontrando, né? Durante coisa, ele vai começando a dar trabalho pra polícia, né? Vai fazendo o nome dele, né? Durante essas incursões aí pela noite. E essas consequências aí trazem a gente pra uma cena bem legal também, que é o contraponto dele com a polícia, né? Que, na verdade, é uma série de casualidades, né? Primeiro a polícia começa a ir atrás dele, né? Tentando caçar ele de maneira normal. Eles percebem que não é assim que funciona com o Batman e tentam mudar a abordagem, né? Criando armadilhas, né? Fingindo assaltos e tudo mais. E, óbvio, o Batman, porque mesmo no início de carreira é o Batman, então ele tá preparado e percebe, né? Exato. E, na verdade, ele não percebe só porque ele é o Batman. Ele percebe porque ele tem uma base por trás, né? Tem aquele treinamento, ele já é um personagem melhor construído, né? Preparo, né, cara? É o preparo que a gente tanto bate aqui na tecla que a gente não tem. É o preparo. É o Batman com preparo. É legal também que essa história, ela não é só uma história de continuidade, assim. A gente vê que o Bruce Wayne, como o Batman, não são situações contidas dentro dela. Ele tem muito fator de sorte e azar, né? A própria situação principal aí de dificuldade dele, né? Quando ele encontra a polícia de verdade, né? Foi totalmente ocasional, né? Ele salva uma velhinha de ser atropelada, né? O Gordon tá tava tentando corrigir lá o caminhão que tinha perdido o controle, e por coincidência eles se cruzam e começa essa perseguição, né, dele. É, porque ele já tava sendo meio que perseguido pela polícia, porque ele tava começando até a mexer com os policiais corruptos, né? Isso. Ele já, a polícia já tava meio atrás dele, porque, pô, o cara é um vigilante, ele ainda é um fora da lei. E isso o Frank Miller deixa bem claro. Um pouco dessa parte, tem uma passagem que eu acho genial, que é uma passagem onde o Batman, ele vai invadir a mansão do, acho que é do Falcone, é da família do Falcone. Eu não lembro de quem era a mansão, na verdade, mas o contexto é que seria um lugar onde estariam os cabeças de Gotham, né? Uma Sim. certa casta aí de pessoas superiores, né? Que comandam o crime e as coisas erradas, no caso, né? É, tem vereador, tem mafioso, tem o próprio comissário. E aí você tem, cara, é uma cena muito maneira, porque é uma coisa que a gente, na verdade, a gente não tá acostumado a ver, porque o Frank Miller tira um tempo pra te mostrar isso, que é o seguinte, você começa a ver o Batman, ele vai, tipo, preparando a cena toda. Ele desmaia os policiais, ele desarma os policiais, aí ele prepara o holofote. Os motoristas, né? É, então, aí ele prepara o holofote no lugar correto, aí ele prepara a bomba, ele corta a luz, ele joga a granada de fumaça e ele faz aquela apresentação dele, que é o que até o Ra's al Ghul brinca no filme do Nolan, que é a teatralidade, né? Que ele tem que ter pra causar o medo. Que aí é uma cena que eu acho que é uma cena fantástica, que ele apaga a luz, joga a fumaça e ele entra com aquela imagem do Batman que a gente tá acostumado, aquele Batman com o olho cerrado, só o contorno dele, aquele monstro gigante. No escuro, né? Falando, ó, vocês, essa frase é muito boa, né? Senhoras e senhores, vocês comeram bem. Vocês comeram a riqueza de Gotham, seu espírito. E o banquete acabou. De agora em diante, nenhum de vocês está a salvo. E ele apaga a luz e vaza, cara. É muito foda. Esse senhor Frank Miller, quando ele... É que eu bato palma de novo, né? Porque quando o cara mestre, ele constrói... Mestre. Ele constrói é algo legal. É a cereja pra mim no bolo dessa obra, assim. Aquela cena que te levanta da cadeira, assim. Você vê ela assim como se você fala, caraca. Aquilo é o Batman, né? Exatamente. Porque não é aquele, é aquilo. É aquilo, é, exatamente. É, não é uma pessoa, é o ser, é um monstro, né? E ele, cara, ele bate de frente ali com os maiores mafiosos da cidade. Seriam os maiores perigos que você tem em Gotham, estão ali. E ele declarou guerra a esses caras, entendeu? E nesse ponto que entra a parte de onde a polícia realmente vai atrás pra matar o Batman, né? Perseguição oficial, né? Porque até então eles tinham essa resistência do Batman como vigilante, mas também a polícia não funcionava 100%. Então, é conveniente deixar o cara lá resolvendo certo. É isso, o cara tira os bandidos da rua, né? A gente melhora a nossa imagem, porque a criminalidade vai cair, vai ter reeleição agora, vai ser maneiro pra gente ter menos crime, até que o cara resolve abrir guerra contra esses caras. E é maneiro também, cara, porque tem uma tese assim de que vários escritores do Batman usam nas histórias, né, de que foi o surgimento do Batman em Gordon City. Ia ser louco. Foi o surgimento bigodinhos em todo lugar. Foi o surgimento do Batman em Gotham City que gerou os criminosos malucos. Exato. Né, porque até então, cara, a gente tinha mafiosos, porque o Batman, que ele vai enfrentar arruaceiros, mafiosos, bandidos comuns, a partir do momento que ele vestiu aquela roupa, que ele se apresentou pro mundo, começou a surgir os outros criminosos, Coringa, e todo mundo aí que vai surgir mais especificamente ali no longo do Dia das Bruxas, né? Isso. O próprio Frank Miller, ele é um adepto dessa teoria de que o Batman, ele cria esses malucos em Gotham. O filme trata disso, né? O Gordon pergunta, pô, mas e a escalada? Aí fala que escalada é, quando você surge um cara fantasiado, vão aparecer vilões fantasiados pra querer contrapor você na mesma loucura, né? E isso é um conceito muito interessante, que ao mesmo tempo que o Batman, ele é uma espécie de cura, ele é uma espécie de maldição, porque nenhuma outra cidade, você pega dentro do universo desse, tem tanto maluco quanto tem Gotham, é cheia de maluco. Você pega Central City tem vilões que roubam banco, entendeu? Eles são caras fantasiados, mas eles não são malucos, eles querem roubar banco. Em Gotham, você tem maluco, você Exato. Tem cara, assim, tem uma história, acho que é do, eu acho que é na fase do Morrison, que eles estão comentando que Gotham tá perdendo, as pessoas estão saindo de Gotham, ninguém quer viver em Gotham, é impossível. Mesmo com o Batman não dá conta de suprir as maluquices e as atrocidades que acontecem na cidade por conta desses vilões que estão ali pra deter o Batman, pra vencer o Batman, seja por qual motivo for, entendeu? Isso é uma sacada muito legal também que o Vinícius colocou. É que também, né, cabeça, vamos assim, né, vai lá o vilão, maluco, tá pela cidade, Batman vai lá, prende o cara, bota no asilo, o cara foge. Batman vai lá, prende o cara, bota no asilo, o cara foge. Pior sistema prisional do mundo, né, cara? Porra! Os caras têm a dificuldade pra prender maluco, quem não acredita? A cicla. Mas isso também é até um estudo social, né? Porque é aquele lance do exemplo, né? Um exemplo gera outros e assim vai rolando a manutenção continuamente. O telefone lá do departamento de polícia de Gotham deve ter assim, ó, tu liga pros caras e ó, Aperte 1 se o Coringa fugiu. Aperte 2 se o charada fugiu. Aperte 3. Pô, é exatamente o call center, né? A polícia de Gotham tem já preparado pra esses caras. E ele até te mostra isso primeiro com a Selina Kyle se transformando na mulher gato, assumindo uma roupa de gato, né? Ela se tornando também uma figura fantasiada pra ser. E no final você tem, só rapidamente, não estragando, mas você tem a apresentação do proto-conceito do Coringa, né? Exato. Você já colocando, olha, ele vai surgir agora, depois desse primeiro ano, assim como o final do primeiro filme do Nolan. É bem interessante essa escalada, né? Mas voltando aí à caça ao Batman, a gente tem a situação aí que aconteceu por acaso, né? A gente tava falando um pouquinho mais cedo, né? Do Batman, foi toda uma construção, isso eu acho legal, assim, você vê que realmente é azar, né? Não é só porque tinha que acontecer pra rolar a história, ele quis mostrar que o acaso acontece também nesse universo, né? Porque é um universo sóbrio, é um universo que existe por si só, né? Aquela cidade funciona, continua, né? A gente tá vendo lá um ano inteiro se passando, né? As coisas vão acontecendo, a mulher vai ficando grávida, vai criando barriga, sai moleque, não sai moleque, as pessoas vão... É interessante ver como que isso funciona, né? E aí, num desses acasos aí, a gente tem o maior azar aí de começo da carreira do Batman, que é a situação de perseguição dele pela polícia, né? Ele... A cena até legal, né, cara? Você quer construir melhor, talvez? Essa cena, na verdade, acontece... É mais ou menos aquele contexto que o Rod tinha colocado, o Batman, ele vai tentar, tipo, salvar uma senhora, ele acaba sendo abordado pelos policiais, ele é baleado, ele entra num prédio que tá demolido, e aí eles acionam aquela polícia SWAT de Gotham, que é aquela polícia sanguinária, vamos colocar assim. Os mercenários. Os caras já chegam jogando bomba, porque é um prédio que eles descobrem que é um prédio que tá abandonado, que já tava sendo demolido. Só tinha medido. Exato. Aí eles jogam uma bomba no prédio, essa equipe entra toda armada pra matar o Batman, assim, e você vê que ele tá fudido. A primeira coisa que eles fazem é tirar o cinto de utilidades dele. É um conceito bem interessante, né? Pega fogo no cinto, estoura tudo. Né? Então, pega fogo nas paradas, ele só tem... Aí ele fala que ele tem... É mais ou menos que o ministro falou, né? O que que ele tem? Ele tem, sei lá, 3 batarangues, uma zarabatana... E um gatinho, e o siamês. E ele tem lá a parada que ele inventou, que ele não vai testar. Mas aí a gente entra naquele conceito da furtividade do Batman, né? Ele tem que se utilizar das sombras e da habilidade dele, porque ele tá em muito desvantagem. Ele tá contra caras armados que estão atirando pra matar, sendo que ele não tem arma, ele não tem como bater de frente com esses caras. Então ele começa esse processo dele se esconder, pega um cara, derruba um cara, usa lá a zarabatana dele no chefe da equipe, até que ele ativa uma nova, uma tecnologia nova que ele inventou, que é um sonar, um aparelho que ele conseguiu modular o sonar dos morcegos e atrair somente os morcegos para aquela localidade, né? Tem bem aquela enxurrada de morcegos no dia clareando, que é mais ou menos a cena que você tem no Batman Begins, é basicamente a mesma cena do Batman Begins, foi reproduzida quase em sua totalidade, e ele fugindo daquela cena no meio dos morcegos, entendeu? É uma cena muito legal. Pô, é muito bem construída. Não, ele enfrentando, sei lá, dezenas de policiais, aí tem uma hora que o cara tenta atirar no gato, aí ele chega no cara, foi você que tentou atirar no gato? No gato. E atravessa o maluco pela parede. Você vê que é um Batman preocupado, né, cara? Até com o gatinho, mano. Como é que é? Você tem uma teoria sobre animais nos HQs, não tem, Vinícius? Não, é que tu pode fazer qualquer coisa, menos maltratar um animal, né, cara? Porque... É a única coisa que ninguém tem piedade. Exatamente. É que teve aquela HQ que o Hulk matou a cidade inteira e matou um cachorro, bah, aí os Vingadores resolveram se mexer. Não, aí não pode, vamos isolar cachorro? O cara. Porque, pô, é cachorro isso? Não, cachorro? Cara. Não, muito legal. Mas isso resolve de maneira bem, bem legal, né? A situação dele. Acho que fica também até de não mastigar muito essa cena. Pra quem tá escutando, também queira dar uma conferida, né? A gente vai deixar isso mais pro final do cast também. Mas tanto o quadrinho como a adaptação, né? A animação são muito parecidas, na verdade, né? A gente quase não perde nada, né? De uma pra outra. Funciona exatamente. Bem você usar uma ou outra pra conhecer essa história bem legal. E dando um avanço, assim, na continuidade aqui da história, né? A polícia não consegue caçar o Batman, não tem jeito, né? Tá acontecendo. E por um lado, a gente tem um subtrama, assim, um pouquinho maior que vai acontecendo também, que eles não conseguirem se livrar do Gordon. Porque o Gordon tá incomodando tanto ou mais até que o Batman, né? Porque ele tá lá dentro. Uhum, exatamente. Caçando. A gente tem lá o Flesna, que era o policial... Eu não lembro agora, ele mas era... Ele era abaixo do Gordon, se não me engano, na escala de comando. Era um sargento. Não é sargento. É um detetive. Que era, detetive, né? É um detetive, que era o número 1, assim, nos casos aí de corrupção, né? Ele era a frente maior antes do comissário, no caso, então ele era um cara que eles estavam tentando esconder, né? E pro lado o Gordon tentando incriminar, trazendo pro Dente investigar, né? Eles conseguiram lá uma testemunha e tentaram envenenar. E... O próprio Dente tava falando, ó, cara, a gente tenta, mas toda vez a testemunha some, a testemunha morre, a testemunha não quer depor em tribunal, entendeu? Uh-huh. E aí começa o processo do Batman em convencer, vamos colocar assim, esses caras a depor, entendeu? E começar a destruir a serial killer, porque o Batman, ele começa a entender que sozinho ele não vai conseguir. Não, e é legal que a ideia também, não adianta só dar porrada e falar, para, cara, não faz exato, isso. Exato, exato. Tem muito mais coisa envolvida aí, né? Já tá num antro aí tão enrolado, né, cara? Não nó só que vai resolver a situação toda, né? E aí que ele começa a entender que ele precisa da ajuda de outras pessoas que estão do lado da lei pra auxiliar ele, que é o Gordon e o Harvey Dent, que é mais ou menos aquilo que ele conta no o Nolan utiliza no segundo filme dele, sim, né? O herói que essa cidade, não é o herói que essa cidade merece, né? É o herói que essa cidade precisa. Quer dizer, ele precisa de alguém que vá trabalhar fazendo o correto. Alguém tem que ser um símbolo, vamos colocar assim, bom, o Batman é o medo, mas as pessoas têm que se espelhar em alguém. E essa pessoa vai ser o Gordon. O Gordon é o cara que tava em ascensão nesse quesito, entendeu? Então ele começa a ajudar. Ele vai atrás de um mafioso, um sei lá quem que é, um cara lá, pra ele depor contra o detetive Flash, pro cara começar a ser indiciado, entendeu? E ser processado. E aí também tem como que eles vão atingir o Gordon, né? Pra fazer ele parar de vez, assim, né? Nesse caso aí, o filho dele já até nasceu, né? Uhum. Na situação, ele já resolveu lá todos os problemas que ele teve com a Barbie, que a gente não vai explorar 100%. E é até interessante, né? Que o Falcone, né? Que é uma figura também clássica aí do universo, né? Do Batman. Que, se não me engano, foi colocado de maneira mais séria pelo Frank Miller. Se não me engano, ou ele não apareceu antes, ou ele não era tão relevante como foi depois, de virar realmente um grande mafioso, uma coisa poderosíssima. Não, o Falcone foi criado pelo Frank Miller. Acho que sim. Essa informação me faltava. Então, sai do Falcone aí a ordem de tentar caçar o Gordon. Eles tentam isso através da família, né? Então até uma hora que ele fala, que é acho que é um dos Falcones, ele fala pro cara, ó, quando o homem vira pai, ele nunca mais é livre. Sempre vai ter esse medo. Você vai poder machucar esse cara, entendeu? Porque um homem que não tem filho, até um homem que não é casado, ele não tem medo. Qual que é o medo dele? Morrer. Exato. Agora, alguém mexer com a família dele é algo muito mais perigoso. Todo pai de família que não usa suco de laranja tem essa obrigação, né? De fazer... Delícia, cara. De ter essa responsabilidade, né, com a família, né, de buscar. E, pô, é claro, né, que se o cara tá lá todo forte e tá coberto aí pela mídia, né, e pela sociedade, eles vão atacar pela saída mais fácil, né, que é a família, né, a mulher, é o filho, suas crianças, né. E por sorte, aí o Bruce Wayne, o Batman, ele também, nas investigações dele, ele entende o que tá pra acontecer e se antecipa um pouco, né, pra resolver a situação. A gente tem até é o ato final da história, na verdade, até. Sim. Né? Tem toda uma situação, né, e ele sequestra um filho do Gordon, o Gordon vai em perseguição aos mafiosos, né, pra recuperar o filho dele, porque falou, ó, se eu deixar eles fugirem aqui, acabou, eles estão mortos. Uhum. Porque funciona assim em Gotham, né? E durante essas situações aí, desse desenrolar, tem uma situação aí, o Bruce Wayne, ele tem que ir às caras, mas não de Batman, porque é de dia, né? É até legal, ele até fala, não, de dia, Alfred, não de dia. Não de dia. Você vai usar, você quer que eu prepare sua roupa, senhor? Nunca de dia, Alfred. Nunca de dia, boa. Nunca. E assim, tem um desenrolar lá que tem uma briga lá numa ponte e tal, e eles caem, inclusive a criança, e o Batman, né, Bruce Wayne, consegue resgatar ele de rosto nu, né? Porque ele tava com capacete, tirou, porque foi necessário e tal. E o Gordon, que cai da ponte, né? No caso, fica sem óculos. Ele recebe o filho dele de volta, né? Já com a situação toda resolvida. Olha pro Bruce Wayne, dá uma brincadeira, né? Que é o que de saber ou não que ele sabe. Ele fala, ele fala, não, eu sou meio cego, sem óculos. Né? E vai embora, né? Uhum. Pra mim, fica subentendido que ele sabe. Ele explica assim, olha, agora eu sei, mas esse segredo tá comigo. Só que isso é meio ignorado. A maioria dos roteiristas ignora esse conhecimento, entendeu? Tirando o Grant Morrison, que utiliza isso até na saga da Corporação Batman, tem uma hora que ele encontra o Bruce Wayne e ele toca num botão que ele tem do Batman, sabe? Tipo, dando um sinal, obviamente, ele sabe quem é quem, eles até brincam. Uhum. Mas é um ponto bem interessante, porque não dá essa ideia de que o Gordon é um idiota completo, porque nessa HQ ele já saca praticamente tudo, sozinho, antes. Ele começa a fazer as ligações e fala, pô, quem que poderia estar fazendo isso, né? E assim, é até legal da HQ não expandir muito o universo do Batman, né? Ficar centrado realmente num nicho bem pequenininho, né? Que é o Gordon, é os mafiosos aí principais da cidade, né, os corruptores, do como funciona, né, é abordar um pouco mais em Gotham, né, de como ela subverte o homem que chega lá, porque dá chance de construir também esses personagens de maneira mais calma, né, a gente nunca tive pô, é uma série muito legal pra conhecer o Gordon, assim, a essência dele, pelo menos, no caso, o que que for o homem, né, o Gordon, no caso. Bom, e no geral, aí a gente já tem o fechamento da história aí também com o gancho, né, falando que tem um cara aí chamado Coringa que parece que é envenenar, né, a tubulação de Gotham, alguma coisa assim. Chegou na Sabesp. É que eu não posso falar Sabesp, que Sabesp é a piada regional. Não é todo mundo que tem Sabesp, né, cara? Ah, dane-se. Mas é bem legal, assim. E antes, assim, de puxar uma conclusão, é legal também citar que toda essa história aqui que a gente falou, ela é curtinha, são apenas 4 edições, mas ela tem uma... Óbvio, a gente tem aqui compêndios e compêndios, né, de versões encadenadas, de luxo, não de luxo, quase de luxo. Mensal, isso papel, que sempre jornal, acontece, né? Mas a gente tem uma outra mídia bem legal que adapta essa obra, que seria em animação da DC, né, na série DCA, né, no universo animado da DC, de longas, né, no caso, né. Se tem uma parada que a DC sabe fazer, animação. Pô, cinema, a gente tá na dúvida ainda. Ela acerta, erra, mas sim, com questão de animação, cara, a DC é impecável. Muito, principalmente muito. Pelo legado que o Bruce Timm deixou, tanto que o Bruce Timm, ele é diretor dessa do ano 1. Acho que de quase todas, praticamente, cabeça toda. Até o fim do universo animado, né, que fechou aquele estúdio, ele ainda tava. Depois dessas novas, ele não tá mais como diretor. Mas todo esse universo cinematográfico da DC, ele é muito rico, e ele te dá a possibilidade de, às vezes, você não ter acesso a HQ, mas ler uma ótima história. Você ter acesso a uma história contada na forma praticamente integral, com todos os diálogos reproduzidos, com toda a qualidade técnica necessária, e aproveitar dessa história que é tão densa que a gente falou aqui. Então, uma coisa legal também é que... É curiosidade realmente, assim. Mas quem dubla o Comissário Gordon na versão original americana é o Bryan Cranston. I am the one who knocks. É. Isso, exatamente. O cara que deu meio susto, cara. É muito maneiro, velho. Porque ele tem o bigode é legal, o bigode dá aquele toque, né, velho? Eu assisti a animação inteira, aí subiu os créditos e pulou assim o Bryan Cranston as Comissário Gordon. Aí ia ser louco se ele batesse no Flash e falasse I am the danger. E é legal porque a gente tem dois conceitos icônicos, né? Porque a gente tem a noite e a gente tem o perigo aí, né? Eu sou a noite e o perigo, né, cara? The danger. Se o Batman é a noite, o Gordon é o perigo. Olha aí, cara. Olha aí, Brian. Que sacada. Brincando. Cara, uma coisa que me deixa muito triste, assim, enquanto Marvete, né, que eu sou, cara, é porque pega a DC, cara, eles fazem o certo, né, cara? Pega ali os grandes atos do Superman. Cara, foram lá e fizeram uma animação, né? Uhum. Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas, teve aquele... Capuz Vermelho. Teve o do Filho do Batman. São adaptações respeitosas, né? Porque só portar é fácil, né? Mas aí também não funcionaria, porque uma coisa é a mídia HQ quadrinho, que tem toda uma abordagem de diferente, e outra coisa é você colocar no negócio visual, né, com animação, um negócio com falas, diálogo e ação, né. É até interessante que o Bruce Timm, na época que isso tava saindo, perguntaram pra ele, pô, mas até onde que vai ser adaptado, até onde que não vai ser, porque a gente já tinha, por exemplo, a série do Batman animada, que ela adapta, mas ela não adapta 100%, ela tem um universo próprio. Ele falou, pô, até onde que vai ser a adaptação? Até onde que vocês vão trazer do original? Ele falou, olha, vai ser quase tudo, ele deu uma porcentagem, sei lá, 95% quadrinho. Ele falou, pô, a gente tem uma obra perfeita do Batman, o que a gente vai mudar? Por que que a gente vai mudar, entendeu? Não tem por que a gente botar a mão, tirar coisa e colocar coisa. Isso eu vou até usar pra puxar aqui minha conclusão, porque é uma obra muito fechada e constrói muito legal, né, um personagem. Você não precisa saber muito antes, basicamente uma obra introdutória, isso é ótimo pra quem quer tá naquela vontade, pega ou não pega, não vou saber, não vou entender nada, né? É, por exemplo, você vai hoje numa grande comic shop, aí você fala, cara, vou começar a ler quadrinhos. Aí você se depara com crise final e fala, cara, vou ler. Não! Vai ser bom, vai ser legal, encadernado, saga fechada, 7 volumes. Capa bonita. O que pode dar errado? Imagina. Nome forte, né, cara? Eu só preciso ler 25 anos de cronologia pra entender isso aqui. Quase nada. E tem gente que ainda nem entende também. Não, tem ninguém entende essa merda. Né? Ninguém. Se alguém falou que entende, é mentira. Não acredito nele. Pede pra ele te explicar. Aí o cara vai falar, não, cara, você não vai entender. É complicado demais pra você. Nem eu entendo. Mas enfim. Nem o Morrison entende. Nem ele sabe o que ele fez ali, né? Ele tem que dar uma expandida, né? Meio neural, né? Pra conseguir. Mas enfim. Então, é uma obra fechadinha. Você vai entender de primeira viagem, assim. Ela tem uma densidade, uma sobriedade muito legal. legal, né? Se tratando de histórias de heróis, né? A gente não tem esse tom sempre, né, em histórias. O Batman é muito legal, por ele ser um personagem humano, é trazer isso, né? É trazer problemas reais, né? Que a gente pode ver e entender, né? Como funciona e tal, né? Porque nem sempre dá pra usar esse tom de história e com outros personagens, né? É, porque a gente às vezes estranha, tem muita gente que reclama quando o Batman ele se mete com a Liga da Justiça. Tem gente que não gosta, por exemplo, dessa diferença. E, pô, o Batman entre super seres, né? Aí você tem que fazer aquela compensação, às vezes, de habilidade, não sei o quê. Mas quando você pega uma história dessa, que é o Batman mexendo com problemas humanos, onde o grande vilão é a cidade, é o ser humano, é algo muito legal de você ler, apreciar e apalpar, entendeu? Pô, é uma obra que tá aí, vai fazer 30 anos, se a minha matemática não é muito ruim. Uhum. Ela vai daqui a pouco ela faz 30 anos. Cara, e ela, assim, envelheceu muito bem. A gente brincou com há um tempo atrás com o Dias de Futuro Esquecido, né? Que tá mega datado do ponto de vista de narrativa, uhum, né? Você é aquela coisa mais mascada, mais lenta, mas se você lê o Batman hoje, cara, ele não perde em nada pra qualquer coisa que saiu nos últimos 30 anos. Nada, nada, nada, nada. Não perde em nada. É verdade. Ele é até melhor que muito mensal por aí, entendeu? Olha aí. Isso é melhor que tudo que é mensal, né, cara? Não, é que a gente ainda tem o Azarello com Mulher Maravilha, que é bacana. Mas tudo assim, essa é uma coisa que saiu numa revista mensal, né? Ela não foi uma minissérie fechada, como por exemplo a gente já falou do Red Sun ou do Reino do Amanhã, que foi algo especialmente feito para um contexto. Ele saiu na mensal e é um conteúdo de altíssima qualidade, assim. Como a gente falou, quarto na lista de melhores HQs, segundo a Comic Book Research, a melhor história do Batman, segundo a IGN, tá com certeza no nosso top de histórias do Batman, né? Desse universo de histórias do Batman. E eles, e já, obviamente, já emendando, aproveitando minha conclusão final, é uma história que ela é indispensável, porque quase tudo que a gente gosta no Batman de hoje, que a gente quer ver no cinema, que a gente quer ver nas HQs, quer jogar nos jogos, vem desse início, dessa dupla que é o Cavaleiro das Trevas e o Batman 1, que muita gente coloca como sendo o mesmo Batman, né? Teve muita isso, gente é o universo do Frank Miller, né? O Frank Miller, que é o Batman do ano 1, onde ele começa a separar a sua personalidade, onde o Frank Miller entende que o Bruce Wayne e o Batman são personalidades distintas, elas falam diferentes, têm trejeitos diferentes e agem diferentes. Aí você passa pelo Grandes Astros, que é um Batman já meio piradaço, né? Chegando nesse Batman totalmente fascista, que é o Batman do Cavaleiro das Trevas, o primeiro. Autoritário, né? Autoritário, que vai de frente com o governo. Exatamente. É o Batman velho, né? Todo velho é fascista e autoritário. Que bacana. No meu tempo! Porque no meu tempo, né? Essa geração atual. Mas essa dupla de HQs, ela é indispensável pra qualquer um que quer conhecer e entender o porquê o Batman é tudo isso que a gente fala. Por que ele ainda é usado? Por que a gente considera ele um dos melhores personagens? Por que ele é mais famoso que o Superman hoje, se você for ver? O Batman é o carro-chefe a gente pode colocar o carro-chefe da DC hoje. Eu sei que minha percepção pouco vale, mas eu repito o que eu já falei aqui. É aquela sensação de você ler um clássico. Um clássico. Isso repete pouco, na verdade. Exatamente. Você vê que é exatamente essa questão. A genialidade, às vezes, não tá num grande evento, não tá em algo gigantesco e grandioso. Às vezes, é como eu falei, é a genialidade simples. É algo simples, mas que da forma como ele foi, ele é tão bem escrito e a narrativa é tão bem feita, essa dupla, ela funciona tão bem, de uma forma assim, tão fantástica, que não tem como você botar defeito, apesar de ser uma história, por exemplo, que ela não tem um grande plot twist. Ela não tem um grande momento de uma grande batalha contra um grande vilão. Ela não precisa disso. A genialidade tá nesses pequenos dias que a HQ te conta. Então é óbvio que essa é a nossa recomendação. A gente vai tentar abordar mais dessas histórias do Batman. Talvez trazer um cast do Cavaleiro das Trevas, o primeiro. Obviamente, fala mal do segundo. Mas assim, fica a indicação. O Batman 1, eu não sei hoje se ele é tão difícil de encontrar assim pra comprar hoje a versão encadernada da Panini. Porque ela não esgotou tanto quanto, por exemplo, a Piada Mortal. Eu comprei até recentemente, ela foi reimpressa. Talvez você consiga correr atrás disso, não é um material tão difícil. E que vale a pena você ter na sua coleção, assim. É indispensável se você gosta do Batman, se você quer ler HQ. Exato. Corre aí, rapaz. Eu digo que eu acho que o Batman, não acho que é um bom jeito de começar a entender o Batman. Eu acho que é um bom início. Não crise final. Não crise, não. Entendeu? O Cavaleiro das Trevas também, eu acho que eu não recomendo pra começar, não. O Cavaleiro das Trevas, ele é muito referencial. É melhor começar com o ano 1. É mais fácil você entender a moral dele, porque ele faz essas coisas, né? E entender também o Gordon, que é um bom contraponto a ele. Exatamente. E eu acho que assim, e é bom ler o Batman 1 também porque você vê as outras mídias, né? Como suga dessa história, né? Ou como vem uma adaptação, tiveram ideias criativas, tipo os filmes do Nolan, o Batman Begins, né? Que tem uma clara referência ao Batman 1. total, né? Mas é bom entender, né? Como que o Batman teve essa dificuldade, né? No primeiro ano, como nada é simples, como não... Uhum. A ideia dele ser um morcego também surgiu de uma ideia assim do nada. É, foi uma coisa inspirada. E eu acho que foi importante também, né? Pra ele, né? Adotar essa figura do morcego. A figura que representa o medo. Não só pra ele, também pra todo mundo. E eu acho que é uma história muito boa, tem que ser lida. Eu gosto muito, né? O Frank Miller realmente tem uma fase muito boa. Na década de 80, 90. Atualmente tá aquela coisa estranha, draga. Mal. E quando ele se mete no cinema, então fico com mais medo ainda. Nossa, caraca. Eu nunca vou esquecer que ele dirigiu o Spirit. Então, cara, cara, que é uma porcaria. É muito ruim, cara. O roteiro do Robocop é dele, 2, não é? Ah, não, sim, ele fez um roteiro, só que os produtores viram que era impossível adaptar esse negócio pro cinema, então reescreveram o roteiro dele inteiro. Que merda. É um gênio. Gênio. Ninguém entende. Ai. Mas sim, o Frank Miller é um cara de elogio, viu? Ele fez duas obras muito boas, né, relacionadas ao Batman, né? Fora o Demolidor, fora outras coisas também, né? Da Dark Horse que ele fez. Mas assim, é uma ótima história, tem que ser lida, vai. Na época, muito boa do Frank Miller. Hoje em dia, eu evito o Frank Miller. Mas... um monte de coisas com o nome dele recentemente. A última coisa que ele fez foi a capa da Mulher-Gato zoadíssima do Batman. Ou abaixa a cabeça e vai, né? Sei lá. Pô, tem gente que gosta, né, cara? Caramba. Vai que você é um guerreiro. É, então. E é isso. Dei um Batman. É, isso aí. Eu gosto muito... De morcegos. Também. Eu gosto de HQ. De HQ. Eu gosto de Batman. Abraço, Dizá. Abraço pro Dizá. Eu gosto de DC, né, o Panda? É. Eu gosto de DC. Marvel não, eu não gravo Marvel. Eu tenho que gravar um dia pra não ter tido como intolerante. Bom, eu gosto muito do ano 1, principalmente dessa narrativa que mostra muito o Gordon, né, a visão dele. De como ele começou também, né, mostra... um pouco mais sobre ele, ele apresenta um pouco mais Gotham, mostra essa Gotham mais hostil que a gente vê no ano 1, né? Assim, pra quem não entende muito de Batman, conhece só pelas outras mídias que não é HQ, eu acho o ano 1 também algo que uma HQ que vai agregar muito, assim, pro conhecimento, né, do herói. E eu não tenho muito o que falar, né? O Cid já falou bastante também. É recomendadíssimo também. Assim como a gente já recomendou a Piada Mortal aqui, é mais um pra ampliar esse conhecimento de quem é Batman, do que é Batman, né? Aquilo. Que é o conceito, o homem, o mito, a lenda. Não só o homem, né? O universo. Exato. O próprio Gordon, Gotham, né? Gordon City. Gordon City. Tudo mal. Gordon City. Olha aí, o futuro. Projeto Fru City. Começa a lenda. Eu gosto muito do ano 1. Tem aqui a versão encadernada e recomendadíssimo. Assim, até pra quem quiser comprar. Do Panda, ele tá vendendo. Destino, ele tá vendendo. Olha aí, eu tô vendendo. Preço do Mercado Livre só R$300, tá? Preço básico do Mercado Livre só R$300. Mas é isso aí. E aí, Sr. Vinícius, quer deixar um... Cara, assim, leia um Batman 1. Sério, é muito bom, cara. Eu lembro que quando eu peguei a primeira vez a HQ, eu fiquei todo preocupado, assim, porque todo mundo dizia que era um clássico. Eu vi um cara do Omelete, o Marcelo Forlani, ele disse que lia... todo ano ele lia o Batman 1 pra se relembrar do que uma HQ é feito, amigo do como Rods. É feito uma boa HQ. Não, o Rods é o Érico Borgo, o amigo dele. É o Érico Borgo que é brother do Rods. Deixa pra lá, ignora. Papo pra outro cast, Vai, continua, Vinícius, desculpa. Aí eu peguei pra ler, né, depois de já ter visto o filme do Nolan, né? E, cara, é muito bom, cara, é incrível. Mesmo com todas as... porque tem muita coisa que o Nolan tirou dessa HQ. E mesmo eu não sendo tão surpreendido quanto eu deveria, vamos dizer assim, né? Mesmo já tendo visto o filme, cara, tudo ficou com aquele gostinho de clássico mesmo. Bem como o Rhodes já tinha falado, cara. Desde lá da questão dele, o Miller, cara, ele tava em alto nível. Ele colocava aquelas pequenas intersecções entre o Batman e o Gordon durante a história... Cara, é espetacular. Por favor, leiam isso e sejam felizes. Exatamente. É o Miller V1. A partir que virou versão, cara, já não é o mesmo software. Antes, o que é pré-guerra secretas, pós-guerra secretas? Antes dele ser clonado. Tem umas teorias na internet aí de onde o Miller definhou, mas deixamos para outro cast. Qual foi o ponto, né? Em que ponto que ele se perdeu? Mas antes da gente fechar aqui, fica o agradecimento mais uma vez ao senhor Vinícius aí, que veio direto do YouTube, segundo a apresentação. Exatamente. E que quer mandar um manjabar como sempre, hein, Vinícius? Não, cara, eu chega disso, pô, cara. Chega de foi um prazer participar, essas coisas. Cara, eu já sou da casa, humildemente, tá? Com certeza. Olha aí, olha já, aí. É isso aí. Próximo podcast de quadrinhos, já sabe quem vai estar aí, né? Já chega, abre a geladeira, já pega o melhor lugar do sofá pra ver melhor a TV. É isso aí, Vinícius. Tá certo, tá sempre convidado, o senhor da sinopse. O mestre da sinopse. Cara, basicamente eu tenho um canal no YouTube chamado Dois Quadrinhos, né? O número 2 ao lado de quadrinhos, que é um canal onde eu comento aí as minhas experiências de leitura diárias de quadrinhos, né? Logicamente. E é isso, cara. Foi muito legal participar aí com vocês e aí. Ah, sempre é legal isso. Link, como sempre, na postagem, sempre, galera. É. Mas é isso aí, pessoal. Comemoremos com festins e canções entonadas ao Batman. Como é que tá comemorando? Caraca. 75 anos. Zarabatana pra todo alto, mundo, né? Na festinha. E o Projeto X aí se despede. Mais um programa muito legal. Mais um programa de Batman, isso é muito importante, porque podcasts tem que falar de Batman. Todos, né? Oh, yeah. E é isso aí, moçada. Agradecemos aí a audiência de mais uma semana e um abraço da noite. Falou, galera. Falou, falou, pessoal. The prophets once said. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Ê, é nóis de novo. Sim, vamos tentar gravar esse rapidinho, porque tá muito atrasado. Tá no tempo curto. Pra quem não conhece o nosso site, Teixe, qual é o nosso endereço? É o www.projetoxpodcast.com.br. Isso, pra quem quiser mandar e-mail pra gente, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Quem quiser ver o nosso Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Isso, quem quiser entrar em contato com a gente via Twitter é @projetoxpodcast. Isso, vamos lá. Sim, semana bem corrida, né, Teixe? Semana bem corrida, sim. Pois é, teve Copa do Mundo, teve Dia dos Namorados, teve três, teve de tudo. Nossa, viagem, Copa... Nossa, cara, tá horrível essa semana, isso sim. Vamos botar um recadinho básico, né, que o Cabeça junto com o Hugues participaram de um hangout, né, comentando da E3. Hangout com o pessoal lá da NPari. Interessante, foi legal. Eu vi parcialmente ele, né? Eu vi o começo dele, mas eu parei porque eu queria ver as outras partes da E3. Ah, sim, mas aquela E3 até que parece legal, viu? Tem muito de coisas boas. Cara, eu achei a E3 meio fraca, cara, porque tudo que eles fizeram ou já tinham anunciado sem ser na E3, ou pegaram os anúncios da E3 passada. Eu achei ela um pouco fraca. Ah, sim, mas até houve algumas conferências que foram melhores comparadas do ano passado. Né? Ah, sim, tipo, a da Nintendo foi, eu achei das três grandes a melhor. Ah, sim. Apesar que o da Microsoft foi interessante, porque só falaram de jogos, né? Pelo menos isso. Exatamente, finalmente, né? Nada de TV. Graças a Deus. Quem falou de TV dessa vez foi a Sony. Ah, e números também, coisa chata. Né? Nossa, cara, pra que números? O pessoal tá cagando ali. Beleza que vai um monte de gente, lojista, tá ligado? Que vai lá pra E3 pra ver os jogos que quer comprar e tudo. Mas, porra, tô cagando pra isso, tá ligado? Quem vai vender teu jogo é a internet, porra. A E3 é pra internet. Pois é. Mas teve alguns jogos maneiros anunciados, né? O Uncharted 4, olha que da hora. Pô, teve o Bloodborne lá. O Halo Master Chief Collection. Né, cara? Sem contar o Hyrule Warriors lá da Nintendo. Pô, tá muito, muito... Muito bom. Muito bom. Enfim, né? Enfim, né? Bom, mas vamos começar então logo pelos nossos e-mails, né? O primeiro e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes. Júnior. Júnior, tá bom. Ele manda assim, ó. Fala, PXcasters. Aqui é o Daniel Antônio de São Vicente, parabéns por mais um ótimo cast. Dos jogos da franquia Lego, joguei apenas o da trilogia clássica de Star Wars. Fiquei maluco com o jogo, que pode ser encarado como um jogo infantil. É fácil o hardcore se quiser coletar todos os colecionáveis. Tenho intenção de jogar outros jogos, o que me falta é tempo. E forte abraço, até a próxima. E ele fala assim, quantas dicas vou juntar o Batman ano 1? Olha aí, o Daniel acertou, caramba. Acertou, não foi? Tá tranquilo. Exatamente, é. Tranquilo, pô, tranquilo. Pois é, ainda bem que tem muita gente também que jogou o Lego também, muitos jogos de Lego. Sim, é, sim. Interessante. Eu joguei os jogos da Lego, eu achei eles, tipo, muito divertidos pra todas as idades, literalmente, né? Realmente pra todas as idades. Realmente. Então vamos lá pro nosso próximo e-mail do Pedro Dias, e aí, Projeto X. Mandaram muito bem na escolha do tema. Eu adoro o Lego quando era criança e adoro jogar os jogos da Lego. Meu favorito, por enquanto, foi o Lego Marvel Super Heroes no 3DS, que eu acho que também tem pra PC, né? Tem pra PC, acho que é o mesmo, né? Eu acho que tem, né? Eu não sei. Acho que é o mesmo, acho que é o mesmo. Eu joguei ele. Uhum. Não sei se é o mesmo no 3DS, mas tem pra PC, tem. Mas gostei de todos os que eu joguei. Estou no começo do Hobbit e em breve quero pegar o Lego Movie de videogame. Caraca, esse Lego Movie é muito louco, cara. Parece ser muito louco. É porque o filme já é muito bom, né? O filme é bom, eu gostei. Aí, tipo, a Lego não faz meio que jogo ruim. Eu não sei se a Lego tem jogo ruim. Não, ela não faz. Eu acho que não. Pelo que eu vi no podcast... O primeiro que eu joguei foi de Star Wars. Então, tipo... Olha aí, eu já vi aqui, né? Aí hoje em dia hoje em dia eu jogo mais coisas do que os jogos da Lego, mas eu acho que eu tenho todos os achievements na minha conta da Steam do Lego Marvel lá. Concordando com tudo que falaram ao longo do programa, principalmente sobre o sucesso mercadológico que são os jogos da Lego. Sugestão para o futuro, faça um programa sobre South Park e Stick of Truth. Com esses próximos temas, acho que é Batman 1. Ele acertou nas dicas também. Pois é, tá certo. Caraca, fazer um tema só de South Park e Stick of Truth, eu não sei, hein. Ah, esse jogo... O jogo é muito bom. É sobre esse jogo, né? É porque o jogo então... é muito bom. Mas eu não sei, falar, é mais fácil a gente falar de South Park do que... Eu também acho, né? Falar só do jogo, né? Ah, sim. Bom, enfim, né, o Pedro Dias, cara, valeu por esse e-mail também e abraços. Valeu. Leia pelo e-mail, não esqueça cidade. Yeah, sim. Bom, o próximo e-mail do Dex, né, que ele fala assim, olá meus amiguinhos Lego Eyes. Caramba, que trocadilho feio, Dex. Caramba. Tudo Lego ao com vocês? Tudo Lego ao. Ele ainda Nossa. Continua. Meu Deus. Não, Bunny, esse cara tá banido. Lê só a conclusão do e-mail dele. Porra, Dex. Ali continua assim, provavelmente vocês sabem, mas sou grande fã dos produtos Lego. Em especial a coleção Bionicle. Olha aí, tem alguns kits de outros temas, em especial Star Wars. E dois famigerados baldes. Ah, só isso, né? É pouca coisa. Olha só. Vamos, quantos jogos tem alguns? Para PS2 tem o Lego Indiana Jones, o Lego Batman. Que nem jogo ainda, sou meio Marvete. Isso me fez delegar o jogo do Batman para quando desse vontade. O que ainda não ocorreu. Tem o Lego Star Wars 1 e 2. E já joguei o Lego Piratas do Caribe num PS3 de um amigo. E curti muito. Ele fala assim, no PC tenho graças a Steam o Lego Marvel Super Heroes, que ele fechou 100% dele. É porque é fácil fechar ele 100%. O Lego Harry Potter 1 e 2, que ainda é por jogar. E o Lego Senhor dos Anéis. Estou jogando ele ainda e estou com 13% dele feito. Fora isso, tem instalado no PC também o programa produção de sets customizados, o Lego Digital Designer, onde podemos montar no computador kits. E até 2010, salvo engano, podia-se fazer o pedido a Lego para a produção deste set. Infelizmente, só descobri esse programa quando não se podia mais fazer pedidos. Ah, que triste, olha só. Tenho também os 4 filmes lançados da linha Bionicle, apenas um deles em DVD, outros são cópias digitais, além de alguns outros, como as aventuras de Clutch Powers. Não sou o maior fã de Lego do Brasil, nem o maior colecionador, mas tenho minhas próprias peças, cada uma delas muito amadas. Além de Legos, tenho também uma pequena coleção de figuras dos Cavaleiros do Zodíaco, agora com o Esquadrão de Shiryu prontos para a batalha. Olha só, ele também mandou uma foto pra gente, mostrando todas as coleções dele, né, de Legos e de Cavaleiros. Olha só, gente, link na postagem pra vocês. Caraca, eu lembro que eu nunca tive os Bionix, né, da Lego, porque eu achava muito chato esses bonequinhos articulados, eu gostava de pecinhas que eu podia destruir pra montar o que eu quisesse. Então eu achava os Bionicles muito chatos, cara, muito chatos mesmo. Eu vi um filme deles e também achei mó boring. Não sei. Pode ser maneiro, né? Bom, aí o Dex fala assim, valeu, amigos legais, um joinha para vocês, que fim de semana achei muito legal para vocês. Abraços, Dex. Valeu, Dex. Obrigado, Dex. Só faltou cidade e idade, apesar de eu saber a cidade e a idade dele. Cidade é Recife atualmente, né? Tipo... Ou não, não é Recife, é perto de Recife. Ele mora perto de... Relativamente, ele mora perto de Recife, ele não mora em Recife. Vamos continuar os e-mails. O próximo e-mail é do Bialaf. Olá para vocês que estão lendo esse e-mail. Um oi para todos os projetos. Já começando dizendo que não vi completo o último cast, mas estou mandando isso apenas por querer mesmo. Gostaria de compartilhar com vocês minha história com esse site chamado Projeto X Podcast. Olha aí, uma história de amor. Que bonito. Ou de amor e ódio. Ou de amor e sexo. que fica melhor. Sim. Tinha começado a ficar viciado nos jogos de Pokémon e queria mais informações e opiniões sobre o assunto. Já estava cansado de perder meu tempo lendo textos, parti para algo mais prático e divertido, ouvir podcast. Quando eu coloquei lá no santo Google, podcast Pokémon, bati os olhos no link do PXP. Só que nesse dia havia lançado o podcast de Kingdom Hearts. Então foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida e que eu ouvi do seu site. Depois fui atrás de Pokémon e me apaixonei por vocês. Ou pela gente o site ou pela gente os casters. Eu acho que foi os podcasts mesmo. Já baixei algumas dezenas de podcasts e isso foi a minha salvação. Depois fiquei 5 semanas sem internet, além de jogar Pokémon, só me restava ouvir o PXP. E o que tem uma pasta especial pra vocês e já está entre as mais executadas do meu notebook. Sei que estou falando demais e que eu não serei lido, mas vai lá as coisas que mais gosto de vocês. A voz da Dri, da Fê, Fofonca, Brinks. É da Fofonca. Fofoca. Ser fofoca, só pode ser. São as melhores, depois de ver o tema. A primeira coisa que faço é ver elas estão no elenco porque suas risadas são muito engraçadas. Olha aí, Stalker! Tô brincando. Os temas que vocês escolheram também são muito compatíveis com meus gostos. Eu acho que alguma coisa ruim acontece. A culpa é do Mug, mas o Rosa tem que levar a culpa porque a culpa é sempre dele. Justo. Tá aprendendo? Tá aprendendo. E por último, gostaria de pedir que faça um podcast de Pokémon Parte 3, Kingdom Hearts Square Enix Parte 2. Olha. Olha aí. Opa. Tem que ver com o pessoal aí da Nintendo, né? Que bom. Quem sabe tenha, quem sabe, né? Não sei. Não, eu não posso garantir nada. E alguma coisa sobre Cavaleiro do Zodíaco, mas pelo menos só falar bem do Lost Canvas. Uhul, aí sim. Aí, aí sim, pô. Com certeza. Canvas, melhor, cara. Cavaleiro do Zodíaco uma merda, mas Lost Canvas conseguiu salvar a franquia, cara. É, eu acho o melhor de todo. É, né? Com certeza. É, e se quiserem me chamar para ser estagiário, eu aceito. Olha aí. Não, a gente não precisa, obrigado. Agora, a gente já tem um estagiário, mas o estagiário tá muito ocupado, né, o Fé? É, fudido. Deixa ele. Cheio de trabalho. E agora em diante, eu sempre mandarei e-mails. Tchau, por favor, divulgue meu blog. Sou o Biel. Vou começar a postar mais e fazer especiais de Pokémon. DC é melhor que Marvel, com certeza. Sim, com certeza. Aí, já ganhou ponto comigo, cabeça pois com Rosa. Mug precisa de tratamento psiquiátrico. Seja, escreve um livro sobre a história do universo. De o começo, por favor, com todos os detalhes. Tirando onda. Esse livro é fácil, olha só. Primeiro eu nasci, depois teve o Big Bang, aí teve o universo, e aí por aí vai, cara. Não, mas tem que ser detalhado, você tem que explicar. Tá bom. E aí no sétimo dia você criou a zoeira, aí na zoeira você me criou. Não chega você tanto, eu acho. E bom, foi mais ou menos isso. Muito obrigado, Bielaf. O teu nome é Bielaf mesmo? Não, deve ser um nick, talvez. Eu não sei, acho que é talvez nick, né? Talvez, não sei, né? Bom, enfim. É, não sei. Ô, Biel, a gente agradece o teu e-mail, cara. Foi comovente, né? Pô, é muito bom conhecer novos ouvintes. Muito legal, mano. O primeiro podcast que ele escutou, a gente desvirginou ele pelos ouvidos, cara. É bom conhecer novos ouvintes, cara. Eu fico muito feliz com isso. Exatamente. E dá uma checada nos parceiros da gente e dá uma olhada em outros podcasts também de jogos, como o Games on the Rocks. É, você tem até o Jovem Nerd, que é de cultura pop em geral. Sim, tem mais muito. E um monte de outros podcasts, o Melhores do Mundo, se você quiser uma zoeira degenerada e tudo mais. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail, continue escutando a gente e não esqueça de cobrar do Seiji o livro do universo. Tá. Bom, enfim, mandando também abraços para quem comentou, né? Para o Zabuzeta, para o Lucas Caccioni, para o Dalion, para o Rafael Taira, para o Rods Diniz, eu acho que é esse. Acho que é... R2S Diniz. É, para o Antônio Pereira, para o Rafael dos Santos Thomas e para o Thiago Pereira. Pereira, muito obrigado por terem comentado no cast e continuem comentando. Isso ajuda a gente na divulgação pelo Google. Bom, entendi. Para fechar, então vamos falar o que das dicas, né? E vou começar então com as dicas da semana passada, que a gente falou desse podcast de Batman 1, né? Então as dicas eram sobre Início, Zarabatana e Mazzucchelli, né? Ah, só pra começar aqui, Zarabatana na verdade é um item que o Batman usa bastante nessa comics, né? Início fala relacionamente à origem, né, do Batman. E Mazzucchelli é o ilustrador, né, dessa comics. Exatamente. A história do Frank Miller. Frank Miller, sim. Exatamente. Sim, sim. E qual é a dica da próxima semana, Tenshi? E as dicas da próxima semana são Rocha, Estrela e Crime. Olha repetindo, aí. Rocha, Estrela e Crime. Tá fácil. Tá na mão. TV3 agora. Você olha assim, teve um anúncio que finalmente, né, tava saindo pro PC. Tava na hora já. Pois é. Eu não vou dar mais dicas do que isso, então, exatamente. Galera. A caixa de entrada ficou curta hoje porque a gente realmente ficou meio que sem tempo. Muito sim. Barulho no meu prédio, eu não pude gravar mais cedo. Tem de tudo, né? Então... É mais ou menos isso. Qualquer coisa, desculpa se a gente não leu seu e-mail, desculpa se a gente não leu seu comentário, desculpa se a gente não comentou sobre você, desculpa se a gente não tirou onda com a sua cara. Que geralmente eu e Seiji fazemos isso. Aham. E os castes permanentes vão embora. Isso. Bom, então, abraço e falou. Falou. Caraca, velho. Vamos que estamos bem. Vai ser uma coisa legal. Vai. No final, o Sage. Uma hora vai no sair. No final, o Sage. A gente confia. Confia, acredita, porra. Confia no poder do editor, né? Olha, um dia eu vou gravar pensando na apresentação direitinho do cast. E a gente vai ficar legal. E eu tô aqui com uma equipe show de bola pra dissertar o que essa obra tem aqui de melhor. Que é? Cara, pra onde você não foi, sei. Cara? Cara, onde você tentou chegar, cara? Então pode cortar no melhor e já tá ótimo. Mas então apresenta o que a gente vai falar hoje. Caraca. Isso, ferro editor, vai. Caraca, ferro. Eu falei, não falei. Você falou nesse primeiro ano. Você falou no primeiro ano, fez, ano do trocadilho. Você fez a brincadeira aí, mas não entrou no... Ah, não chegou no... Poxa. Não entrou no mérito, cara. Hoje eu tô bem. Tá, então vamos lá. Querem que eu mate no peito aí, pra dar o contexto? A sinopse é sua. Não, sinopse segura, tá ali embaixo, ó. Você leu a falta, tá ali, ó. Beleza. Sinopse maneira dada pelo Vinícius, é sua, cara. Você cativou toda vez que a gente tiver sinopse agora, Vinícius, mesmo que você não estiver gravando, a gente para, te liga. Você grava a sinopse. Você fala a sinopse. Bom, vamos lá, o Batman 1 de novo, vai com calma, pá. Vai lá, com emoção, Panda. Com emoção, porra, vai ser difícil, velho. Cara, agora me perdi. Porra, tá na introdução, pode começar. O Batman... Perdeu no quê, falou, cara? Você falou, vamos lá, era uma palavra legal. Se ajuda. Porra. É que por algum motivo ele pediu pra recarregar a página. E a arte, o desenho é do David... Mazzucchelli. Faz a mãozinha. É. Estereótipo. Eu sempre falei Mazzucchelli. Eu não sei onde eu vi o N aí, mas enfim. O Rods colocou David o do Mussum, sei lá. É porque eu lembro de mussarela. Mazzucchelli. David Mazzucchelli. Boa. Bom, e a arte e desenho é do David Mazzucchelli. Não é, mas beleza, vai. Continua. Eu não entendi como assim. Você botou um N. Falou Manzo. Você botou Mazzucchelli. Ah, de novo, porra. Então. Continua. Então, que isso, cara? Aqui, tudo bem? Você tá triste, cara? Que isso, mano? Eu abri o Google Chrome aqui, aí apareceu, abriu a Globo, a página do Planeta Bizarro. Mulher cai em cima de crocodilo e animal é hospitalizado na Rússia. Entendi. Na Rússia, hospitaliza o animal, né, cara? Realmente, é outra humanidade, né, cara? Mas deve ter sido humanidade. Em cima é dele. Outra parada. Né? Foi mal, gente. Eu vou continuar. Tudo bem. E isso... Nossa, cara, você deu uma engasgada aqui feia. Então, caraca. Só gagueja, não engasga, cara. Essa é nova. Esse é um cacuete novo. Eu tô meio mal hoje, porque eu tô meio gripado. Então, vamos lá. Caracas, agora eu também esqueci o que eu tava falando. Mas, ó. Caraca! Perdão. Eu tô com alguma parada aqui no pescoço que tá zoadaço. Oh, só pra ajudar o editor, né? Eu amo os editores. O sentimento acho que não é recíproco, né, cara? Não é recíproco. Vamos lá. Eu tava falando do contraponto, né? Isso. Caracas, eu vou precisar fazer o Vinícius em menos tempo deu a sinopse da história. O Roger tá tentando montar o contraponto. A cidade tá funcionando isso? Quem sabe parece tenta fazer que a cidade tá funcionando. E aí? E é isso aí. Tá bom. Isso é o quê? Se vira pra fazer isso fazer sentido. Esse descobrimento dele, né? Caracas, hoje eu sou mal. Eita. Para vocês, boa sorte. Eu não consigo falar muito, velho. Boa Olha que feio. Sorte.